geral, cravos, manchas na pele e espinhas. Buforte ainda protege você e sua família contra dores na barriga. Comeu, bebeu algo que lhe fez mal? Tome Buforte e tá resolvido. Buforte combate H. pylori, úlceras, aftas, enxaqueca, diarreias, enjôos, gordura no fígado, hemorroidas, gases presos, inflamação no estômago. Não aceite imitações. Chá de verdade é Buforte. Buforte trata da insônia, barriga inchada e estufada, boca amarga, mau hálito, pedra nos rins, prisão de ventre, constipação, ácido úrico, gota, intestino preso e colesterol alto. O Buforte provou que é possível controlar doenças causadas pelo álcool, ressacas, cirrose, azia, gastrite e má digestão. Quando for à farmácia, só compra se for o verdadeiro Buforte. Sou a doutora Thalita Mendonça, sua vereadora com o número 43431. Minha luta é pela melhoria da saúde básica e pela construção de um hospital municipal. A gente pode e Rio Branco precisa. Também estou aqui porque acredito que precisamos de mais mulheres na política para lutar pelos nossos direitos e enfrentar a violência contra a mulher com garra. Para prefeito, vote Marcos Alexandre 15 e para vereadora, doutora Thalita Mendonça 43431. Atenção população de Epitaciolândia, Assis Brasil, Chapuri, Brasileia e comunidades vizinhas. Agora você já pode contar com uma ótica especializada para fazer seus óculos com qualidade e garantia nos serviços. É a Ótica Santana, que inaugurou sua loja em Epitaciolândia, na Avenida Internacional 249 Centro, com atendimento a partir das 8 da manhã. Venha conhecer a Ótica Santana. Alô, meu povo! De volta às aulas é na Papelaria Colegial, onde você encontra todo tipo de material escolar, de escritório, da melhor qualidade e excelente preço. Economize! Faça uma visita à Papelaria Colegial na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental. Ligue para mais informações. 3224-5580. 3224-5580. Entrega em domicílio. No meio de tantas mentiras que surgiram nesta campanha, Pocalon contou mais uma. Ele agora diz que foram os aliados de Marcos Alexandre que denunciaram as irregularidades do programa de tapa-buracos da Prefeitura de Rio Branco. A denúncia foi levada à mídia por empresário de Rio Branco, contratado pela própria Prefeitura. O povo não é besta, Pocalon. As pessoas querem ver trabalho sério nas ruas e não desculpas. Boca não. O Vitamel é a perfeita combinação de 20 vitaminas que agem no fortalecimento de todo o seu corpo. Vitamel protege você e sua família da falta de ar, esquecimento, raquitismo, cansaço no corpo e na mente, fadiga, estresse, gripe, falta de memória, esquecimento, surdez, cegueira, resfriado, insônia, anemia, fraqueza no corpo, colesterol alto e falta de disposição. O Vitamel é a vitamina da família. Sofrendo com cãibras, dores no corpo, manchas na pele, tonturas, desânimo, nervoso, dormência no corpo, e age no fortalecimento de dentes, nervos, músculos e visão. O Vitamel combate imunidade baixa, fortalece cabelos e ossos fracos. O Vitamel é o jeito mais fácil de controlar doenças do fígado e dos rins, retardamento mental, memória fraca, osteoporose e é amigo do coração. Quem toma Vitamel dificilmente entra em depressão. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. E amigo, como é que faz pra votar em Bocalon? É fácil, aperte 22, que é 22, e o verde pra confirmar. Mas presta atenção no horário da votação, 6 da manhã até as 3 da tarde. Entendi, na hora de votar, aperte 22 e verde para confirmar. Dá até pra fazer uma musiquinha. Na hora de votar, aperte 22 e verde para confirmar. Vote Bocalon 22. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Agora são 10 horas, 17 minutos. Começa agora o programa Gente em Debate, com Damião Viana e Célis Fabrícia, na Difusora Criana e Aldeia FM. Nossa equipe te mantém bem informado, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. Gente em Debate, informação que conecta o Acre. A partir de agora, aqui na Difusora Acreana e Aldeia FM. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Conosco, Rádio Difusora de Sena Madureira, Difusora de Feijó, Difusora de Tarauacá, Educadora Ser de Agosto de Chapuri. E também as rádios Aldeia FM de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Chapuri, Sena Madureira, Tarauacá e da capital, Rio Branco. Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Eu sou Damião Viana, a partir de agora até o meio-dia você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Muito bom dia para você que está na escuta em qualquer lugar do Acre, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você, César Fabrícia. Bom dia, Damião Viana, bom dia à nossa equipe, bom dia a você, ouvinte, razão de estarmos aqui de segunda a sexta-feira trazendo as informações no Gente em Debate, compartilhando com você as notícias que integram o Sistema Público de Comunicação do Acre. É, para você que está em casa aguardando, né, o momento de anotar o nosso número de WhatsApp, a hora é agora. Você ouviu aí? E nem foi o Márcio Roberto, não, alguém não que botou o Márcio... mensagem aí pro Damião. É, eu tô aqui prontinho e preparado. Quando você não solta daí, né, o WhatsApp... Nós vamos, ele avisa daqui, tá bom? Então você pode, anota aí o nosso WhatsApp, está com outro telefone, um outro celular, então anote. Ou tem alguém por perto, peça aí para gravar a nossa mensagem, do nosso número, para depois você enviar uma mensagem para nós aqui, né, Sérgio? Exatamente, Damião. Tá preparado aí? Mande sua sugestão e nos ajude a contar as histórias que fazem a diferença no seu dia, no seu bairro, na sua comunidade. A você, como eu sempre gosto de lembrar aqui, que tem um projeto interessante aí da sua cidade, da sua localidade, da sua comunidade, que não tem visibilidade, que nunca foi feita nenhuma reportagem. Conta pra gente essa história e vamos compartilhar e espalhar boas notícias pelo Brasil, pelo mundo, né, através da internet. Agora chegou a hora de você anotar o nosso número, que é 68, se você mora fora do estado do Acre, né, acrescenta o nosso código. Uma sequência de dois noves, 99203-2962. 99203-2962. Nós aguardamos a sua participação aqui no programa Gente em Debate. O tempo e a temperatura. É, agora são 10 horas 20 minutos. A previsão para esta quinta-feira no Acre é de sol entre nuvens em todo o estado. Infelizmente, né, Damião, aqui em Rio Branco a gente já começou o dia com essa fumaça que voltou. A gente estava com dias do céu azul, tão limpo, tão lindo, né? O tempo respirando tão agradável, puro. Né? É, hoje a fumaça veio da minha garganta, deu uma piorada aí nesses últimos minutos por conta de toda essa poluição que volta, infelizmente, né? O tempo aqui varia de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões acrianas. No Vale do Juruá, as cidades de Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, hoje tem a máxima de 34 graus. Santa Rosa do Purus, e Sena Madureira e ali nessa regional, que também inclui a cidade de Manuel Urbano, tem máxima de 33 graus nesta quinta-feira. Pois é, aqui no Baixo Acre, que inclui a capital Rio Branco, a temperatura máxima será um pouco mais alta, viu? E olha, você está vendo aqui 34, mas eu posso dizer para você 35. Que agora nós estamos com 36 graus. Na verdade, a gente errou, Damião. É? Vai ser 37 graus. Né? Eu acabei de conferir porque a gente copiou errado. Eu tinha visto, hoje de manhã quando eu acordei, geralmente eu tenho o hábito de olhar o celular, e no meu estava dando 37 de máxima para hoje. Você sabe quanto está agora aqui? 36, você 36 falou, né? 36 e as tempestades devem ter ocorrer entre hoje e amanhã, há previsões. Tem previsão, né, para as 4 da tarde, para você que está aqui em Rio Branco, às 4 da tarde, às 16 horas podem ter tempestades aqui no Acre. E tá bem visível. O dia hoje de calor tá bem insuportável aqui na região do Baixo Acre. Lá no Alto Acre também a previsão é de temperaturas elevadas nas cidades de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e também Epitaciolândia. E no Tarauacá, Tarauacá em Vira? Tarauacá, rapaz, aonde a terra tremeu, aonde apareceu um clarão no céu. E aí as pessoas ficaram assustadas, sem resposta. Eu só quero trazer esse momento aqui, porque na segunda hora o nosso correspondente Raimundo Assioli vai trazer mais detalhes a respeito, né, desses dois dias que houve esse tremor de terra na região de Tarauacá. E tá agora com as informações precisas, né, do que os órgãos registraram aí de abalos sísmicos. Então, o que ficou só no imaginário e na teoria vai ser comprovado que realmente aconteceu aqui, né? Então não saia daí, ligue para outras pessoas ouvir o programa em qualquer lugar aqui do nosso estado, que nós vamos trazer a informação precisa para você na segunda hora, tá bom? E no Tarauacá e Vira, cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 33 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipam. Quinta-feira, 3 de outubro de 2024, são 10 horas e 23 minutos e você confere agora os destaques da edição de hoje do programa Gente em Debate. As notícias do dia no programa Gente em Debate. Pois é, iniciamos aqui a nossa primeira informação trazendo algo que realmente o brasileiro, todo mundo conhece. A voz marcante de Cid Moreira calou, né, nesta manhã. Cid Moreira, primeiro âncora do Jornal Nacional, morre aos 97 anos. E no final do Gente Debate, a gente traz todas as informações para vocês e a nossa homenagem a vocês que são fãs, assim como nós, né, dessa voz inconfundível, referência para o jornalismo e que também se tornou uma referência para as pessoas cristãs, para quem conhece principalmente os salmos, né, as leituras bíblicas. Ele virou um fenômeno, será que, né, foi o primeiro que narrou a Bíblia? Se não foi o primeiro, Damião, ele foi o mais relevante. São 60 milhões de cópias vendidas. A gente vai trazer todos os detalhes. E no final também vamos encerrar o Gente em Debate com a voz inconfundível e que traz tanta paz e calma para todos nós, de Cid Moreira, né? E você estava falando também, Damião, no início do programa, e a gente relembra aqui, tremor de magnitude 4.0 na escala Richter registrado em Tarauacá é a causa dos estrondos durante duas madrugadas seguidas no município. Em pouco mais de uma semana, campanha do governo e prefeitura retira 600 toneladas de entulhos do leito do Rio Acre e 800 pneus. Para você que está ouvindo aí, se você perceber alguém querendo jogar alguma coisa dentro do rio, repreenda ele, não permita. Sabe por quê? Porque o rio é que traz prosperidade para nossa região. Sem água, Célio, não tem prosperidade. E por falar em prosperidade, olha só, o Cine Acre oferece hoje quase 1.000 vagas. É bastante oportunidade, né? E você vai conferir quais são as melhores e como se candidatar. Contagem regressiva, faltam 3 dias para as eleições 2024 e nossos repórteres trazem as informações sobre os preparativos nas regionais do estado. Lembrando que no domingo nós vamos estar aqui com a cobertura, né? Boletins, levando para você os bastidores das eleições, falando de todo o estado. Exatamente. E por falar em propaganda eleitoral gratuita, termina hoje a obrigatoriedade das inserções partidárias. Direto da Central de Esportes, vamos conhecer os vencedores dos confrontos da Copa do Brasil. Né, Márcio Alberto? E saber quem vai ser o adversário do Brasil no Mundial de Futsal. Hoje tem França e Argentina, né? Já tá 2-1, Márcio Alberto. 2-1 pra Argentina, ó, tá dando a previsão do Casas. Eu vi de manhã no Bom Dia que ele quer que a rivalidade ali Brasil e Argentina sul-americana vá e o Brasil seja hexa finalmente no futsal. Será? Exatamente, por isso que o Casas quer que essa revanche venha com gol de gás, né? Quem sabe será no próximo domingo, dia 6. Inclusive, o jogo vai ser no próprio domingo, né? 10 horas da manhã aqui, horário do Acre. Você volta e já fica lá torcendo pelo Brasil. Chora ou se alegra, vai pegar a balsa, pode pegar a balsa juntos também, né? Pode. Domingo promete. E a seleção vai em busca, então, como a gente falou, do hexacampeonato no próximo domingo, dia 6 de outubro, a partir das 10 horas da manhã. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Gente em Debate. Acontece no Brasil. Agora são 10 horas 27 minutos. Entenda como resgatar o dinheiro de bets irregulares. Apostador com dinheiro nessas empresas tem menos de uma semana para sacar o valor. Os apostadores com dinheiro depositado em bets, empresas de apostas eletrônicas irregulares, têm 6 dias para retirar os valores. A partir do dia 11 de outubro, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, derrubará o acesso a cerca de 600 páginas que não pediram autorização ao Ministério da Fazenda para operar no Brasil. A lista com as 199 marcas autorizadas a operar no país foi publicada na noite de terça-feira pelo Ministério da Fazenda. Com a divulgação, o usuário deverá consultar a lista para ver se o site ou a empresa está nela. Caso não esteja, o dinheiro está depositado em um site irregular e deverá ser retirado para não provocar prejuízo ao apostador. Aí, para você que está na escuta, né? A relação está no Sistema de Gestão de Apostas, o SIGAP, do Ministério. O usuário terá a opção de receber o dinheiro via Pix ou por transferência eletrônica disponível até o TED. O repasse por Pix é mais vantajoso por ser instantâneo e funcionar 24 horas, enquanto as transferências só podem ser feitas em dias úteis e não são executadas à noite e em fins de semana. Caso o usuário peça a retirada e não receba o dinheiro, deve acionar o suporte do aplicativo antes do banimento definitivo do país. Se o saldo não for depositado, a primeira opção é registrar queixa em um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON. Então, para você que fez essas apostas em sites de jogos ilegais, tá aí. Faça lá a sua consulta e retire o seu dinheiro. Eu não perdi nem um centavo. Porque não. Nem eu, Damião, passo fora, né? Passa a vez. Bem longe. A informação completa está na Agência Brasil. De olho no mundo. A gente fala de eventos extremos pelo planeta. 6 estados americanos foram devastados pelo furacão Helene, uma tempestade de força histórica. Os mortos chegam a 162. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice Kamala Harris presenciaram nesta quarta-feira, 3 de outubro, a devastação causada pelo furacão Helene no país. O balanço de vítimas supera 160, enquanto milhares de socorristas se esforçam para resgatar e ajudar os milhões de americanos atingidos pela tempestade, que provocou chuvas torrenciais, fortes ventos e inundações que deixaram ao menos 162 mortos em 6 estados na região sudeste dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden viajou para os estados da Carolina do Norte e do Sul, enquanto a vice Kamala Harris esteve no estado da Geórgia um dia depois do rival nas eleições presidenciais Donald Trump tentar transformar a gestão do desastre em munição para a campanha. Biden se reuniu com equipes de resgate que informaram sobre as operações em curso. São mais de 10 mil funcionários federais, socorristas e também a Guarda Nacional. Depois, o presidente sobrevoou ali a região da Carolina do Norte e observou a destruição, pontes desmoronadas, lagos cheios de escombros, edifícios destruídos e também estradas arrasadas. Em suas redes sociais, o presidente americano disse que o que viu é de partir o coração. Mas, continua ele, ao voltar à terra, ele viu vizinhos ajudando, outros vizinhos, voluntários e operários também trabalhando juntos, as pessoas se ajudando umas às outras, disse e concluiu o presidente americano, isso é os Estados Unidos. O secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, que viajava com o presidente Joe Biden, descreveu Helene como uma tempestade de força histórica que provocou inundações calamitosas em cidades e comunidades montanhosas remotas, com vilarejos que desapareceram literalmente. Esta é uma recuperação bilionária, Damião, de anos. Aqui no Acre, no Brasil, a gente enfrentou esse ano as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que vão levar aí também anos e milhares de reais para se recuperar financeiramente e a vida das pessoas. Nos Estados Unidos, essa tempestade Helene levará aí anos e, de acordo com as contas feitas pelos especialistas, bilhões de dólares. Além de danos, né, material, tem a questão também psicológica. Qualquer tempo, qualquer movimento, qualquer vento já vem o problema, a preocupação, né, César? Infelizmente, essas catástrofes, além de trazer danos material, traz também emocional. Lamentável, e que as pessoas possam estar lá se recuperando. Nossa solidariedade aos americanos, né? A todos, que perderam parentes, aos que estão se reconstruindo. Hoje o mundo está sofrendo consequências climáticas e é uma realidade, não tem mais para onde correr. É uma grande realidade. Infelizmente, né? E nós vamos para o intervalo. Logo após o intervalo, a gente volta falando que o estado do Acre tinha ali a meta, logo no começo da retirada dos entulhos do Rio Acre, de 200 toneladas. Sabe quantas toneladas já foram retiradas, Damião? 600. Três vezes o que se esperava, mais de 800 pneus. Essa informação a gente volta com ela logo após o intervalo. Mas antes a gente tem um recadinho para você que mora em Epitaciolândia, Assis Brasil, Brasileia e comunidades vizinhas, que já pode contar com a Ótica Santana, especializada em fazer seus óculos com qualidade e garantia nos serviços. O endereço da Ótica Santana é Avenida Internacional, número 249, no centro de Epitaciolândia. A ótica abre às 8 horas da manhã, são 10 horas e 34 minutos, já está aberta. Já está aberta. Moradores também dessa região, do Alto Acre, Dr. Joselito Cruz, está chegando sábado para atender com consultas para óculos, alterações na visão, laudos para o concurso ou INSS a partir das 8 horas da manhã deste sábado no consultório da Avenida Internacional ao lado do Hotel Vale das Orquídeas em Epitaciolândia. Então você faz a consulta com o Dr. Joselito no mesmo endereço, passa ali algumas casas, já chega lá na Ótica Santana e garante. Se você quer agendar ou tirar alguma dúvida com o Dr. Joselito, o WhatsApp é 999, uma sequência de três noves, 999001927, Damião. Olha só, a rádio web do INCRA foi destruída por um vendaval no fim de setembro, perdendo os equipamentos e precisa da sua ajuda. Se você é empresário do ramo da comunicação ou quem tiver equipamentos usados, mas ainda está em bom estado, ainda funcione e queira doar o mesmo ali para a rádio, Rádio Web do Marquinhos, famoso Tangerina, tá certo? Entre em contato pelo telefone 999163934. Ajude lá o Tangerina, que ele tem um trabalho ali com a rádio. É aquele sistema de rádio Cipó. A rádio Cipó é quando tem nos postos, né? Ali na região da Vila do Incra, ali em Porto Acre. Então você tem uma mesa de som, equipamento aí que não está utilizando, mas está funcionando. Quer contribuir para a reativação da rádio? É só entrar em contato nesse telefone. O responsável é Marquinhos Tangerina. O telefone é o 999163934. Quer enviar uma ajuda? Ele tem um Pix aí. É o 99924-1819. O Pix, tá bom? É 99924-1819. É o telefone do Tangerina. Dê uma ajuda lá para o Marquinhos Tangerina com a sua rádio, Rádio Cipó, ali em Porto Acre. O seu Francisco Aldemar Oliveira perdeu sua mochila com todos os documentos. Se você encontrou essa mochila, ele colocou em cima de um carro, de uma caminhonete modelo Hilux, para tirar fotos e esqueceu. Pede-se a quem encontrar, por favor, entrar em contato com o mesmo do número de telefone 99947-2772. Francisco Aldemar da Silva Oliveira, esse é o telefone dele, tá? Eu quero falar para você do Teseus 30, impressiona mesmo. E Teseus 30, você que ainda não está utilizando, eu te dou uma dica. Passe agora mesmo em uma farmácia e já compre o seu Teseus 30, tá bom? Teseus 30 para o homem, Teseus Afrodite para a mulherada, Teseus 30 Fest para quem faz academia, Teseus 30 Ré para quem está tendo problema de queda de cabelo, Teseus 30 Gel para tirar aquelas dores localizadas, e o acabador também. Então é uma linha completa. E para a mulher que está na menopausa, né, aquele calorão, tem o Multibella. Ah, sim, tá com aquele calorão, não sabe como resolver? Tome lá o Multibella. Multibella também você encontra nas principais farmácias. Aproveite, Teseus 30, potente alerta sempre. Peça já o seu. Nas atividades sexuais, você vai voltar àquele tempo de juventude. Vai lá, passe na farmácia agora mesmo. Linha Aberta. Linha Aberta. Espaço ao vivo. Com o ouvinte no ar. Nós estamos aqui com os nossos ouvintes no ar. Vamos falar um bom dia especial para a Luana, que está mandando uma mensagem para os seus pais. Oi, bom dia. Sou de Sena Madureira, moro no quilômetro 23, sentido Rio Branco, aqui na comunidade Favo de Mel. Me chamo Luana e ouço Gente em Debate todos os dias. Passa um alô aí para os meus pais, Tancredo e Antônia, lá no Amparo Velho, Rio Purus, que também são ouvintes do programa. A você, Luana, aos seus pais, Tancredo e Antônia, o nosso bom dia. E temos um ouvinte também conectado aqui no carro. A gente tem audiência aqui no Gente em Debate também no trânsito da nossa cidade. Vamos desejar aqui um bom dia para o Marcos Tadeu, que está aqui em Rio Branco, já compartilhou aqui a foto com a família dele, acompanhando aí. Tem uma criança ali atrás do carro, estou vendo, já está com o cinto bem posicionado esta criança. O nosso ouvinte aqui mandou um bom dia, mandou uma mensagem para nós, que está acompanhando a gente debaixo no carro, Marcos Tadeu, aqui em Rio Branco. Já aproveitamos a agradecer a você que nos dá carona aqui na cidade ou em outras cidades do estado, né, que está na companhia do Gente em Debate. Eu, Célio Fabrício Damião, agradecemos por você escolher a Difusora Acreana e a UDFM para ser a sua companhia enquanto está se deslocando aí para trabalho, levar a criança nas escolas, ao médico também, né, Damião? É verdade. Na escuta do programa também, ali no mercado, né, Mercado Velho Novo, Dr. Raiz e a sua equipe estão todos os dias com o rádio ligado. Você chega ali na loja do Dr. Raiz, o rádio está ligado aqui no programa Gente Debate. Eu quero agradecer o carinho da audiência dele e toda a turma que trabalha com ele ali. Está sempre conectado aqui no Mercado Velho Novo, Celes. E o Marcos Tadeu, que estava acompanhando a gente agora há pouco, né? Ele falou que eu vi aqui o WhatsApp estava com um código diferente, né? Ele falou que é acreano, mas morava em São Paulo, está de volta para o estado e estava levando a filha na, acho que escola, alguma atividade de escola, e está acompanhando a gente debaixo. A gente agradece, então, a sua sintonia, a sua audiência. Fique conectado com a gente, que logo após o intervalo a gente volta com mais informações, né, Damião? Eu quero só consertar aí que eu botei o novo mercado, né? O Mercado Velho Novo, não, do Mercado Velho, tá bom? Então pronto, tá todo mundo ligado lá. O importante é que tá na escuta. Audiência qualificada. Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM, um programa do Sistema Público de Comunicação do Acre. Apresentação, Damião Viana e Célis Fabrícia. Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie. 22, vai! Pode avisar que eu tô chegando. Pode avisar que eu tô passando. Bocalon 22. Amiga, tá se sentindo pra baixo, irritada e sem desejo sexual? Tome Multibela, produto natural à base de uva e amora. Multibela vai regular os hormônios, te livrar dos sintomas da TPM ou da menopausa, melhorar a circulação, cabelos, pele e unhas. Com Multibela, seu organismo ficará limpinho e regulado. Até o desejo sexual vai voltar. Mulher, aumente a libido agora com Multibela. Multibela, saúde e beleza pra nós mulheres. De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza. Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza. Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor. Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre. Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759. Todo mundo tem um motivo para votar em Bocalon. Qual é o seu? Palavra aqui nessa tarde é gratidão ao nosso prefeito Tião Bocalon. Quero aqui lhe agradecer e parabenizar pelo programa Recomeço, onde eu fui incluída, fui abençoada, assim como vários da minha comunidade. Quero lhe agradecer e dizer para o senhor muito obrigado. Lhe agradeço pela minha geladeira, lhe agradeço pelo guarda-roupa, lhe agradeço pela cama. Lhe agradeço por tudo isso, não só em meu nome, mas em nome da nossa comunidade Hélio Melo. Vote Bocalon 22. O amargo da Natural Ervas é mais rápido o controle da insônia, barriga inchada e estufada, refluxo, boca amarga, mau hálito, pedra nos rins, prisão de ventre, constipação, ácido úrico, gota, intestino preso, colesterol alto, dor e inflamação no estômago. O amargo da Natural Ervas é prático no tratamento de dores na barriga, comeu, bebeu e passou mal, use o amargo. O amargo combate H. pylori, úlceras, aftas, enxaqueca, diarreias, enjôos, gordura no fígado, hemorroidas, gases presos, inflamação e dor no estômago. O amargo da Natural Ervas tem uma fórmula inovadora no tratamento da vesícula, doenças causadas pelo álcool, ressaca, cirrose, azia, gastrite, má digestão e queimação no estômago. Quando for à farmácia, só compre se for o amargo da Natural Ervas. Olá, eu sou Sanderson Moura, advogado, professor e candidato a vice-prefeito ao lado do Dr. Genilson. Quero ser um vice atuante ajudando na governabilidade e no cuidado com a nossa cidade. Vamos implementar o passe livre, garantindo que nossos estudantes tenham acesso a uma educação integral e de qualidade. Vamos valorizar nossos professores e servidores com melhores condições de trabalho e salários mais justos. Vamos melhorar a segurança nas nossas comunidades, criando a Guarda Municipal. Vote 40, Dr. Genilson e Sanderson Moura. Se apronte para votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-Título tem o número do título de eleitor e o local de votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Muito trabalho? Pés, pernas e joelhos inchados? A Pomada Santa resolve. Caiu, dividiu, escorregou, tombou? A Pomada Santa é a solução. Tomou uma cacetada, caiu e machucou? Você precisa de um momento para cuidar de seus problemas. Chegou a Pomada Santa. Uma poderosa pomada no combate dos inchaços, cansaços das pernas, inflamações, artrite, artrose, reumatismo, dor na coluna, dores nas articulações, dor no quadril e bursite. A Pomada Santa relaxa o seu corpo, combatendo dores nas costas, pescoço, inchaços, câimbras, distensões, dores nas pernas, joelhos e cotovelos. Quando for na farmácia, só compre se for a Pomada Santa. O governo do Acre, por meio do IDAF, informa que a declaração de rebanhos 2024 deve ser realizada de 1º de outubro a 30 de novembro. Essa é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais acrianos que criam animais. Faça sua declaração de rebanhos online ou procure a unidade do IDAF em seu município. Declare e proteja o seu patrimônio. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência. São 10 horas e 46 minutos e superando as expectativas, que eram de 200 toneladas. Campanha de limpeza do Rio Acre retira 3 vezes mais esse número, 600 toneladas de entulho do leito do rio e 800 pneus. A reportagem é de Gabriel Freire. Estado e Prefeitura da capital retiram 600 toneladas de entulhos e 800 pneus do Rio Acre em 9 dias. O governo do Acre, por meio do DERACRE, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, avançou na operação de limpeza do Rio Acre, que já retirou mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus. A ação, que começou na terça-feira 24, teve como destaque o empenho dos trabalhadores, que em algumas situações precisaram mergulhar para resgatar os pneus submersos. Em apenas 9 dias, conseguimos retirar mais de 600 toneladas de entulho do rio Acre e mais de 800 pneus. Muitos deles estavam submersos, exigindo que nossa equipe mergulhasse para retirá-los. O trabalho do Deracre vai continuar para garantir a limpeza e o fluxo das águas do rio Acre. A operação conta com uma estrutura que inclui 3 caçambas, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, um barco de apoio e um caminhão prancha, além de uma equipe de 10 trabalhadores dedicados a remover os resíduos. Aproveitando o período de seca do rio, o governo do Acre lançou a campanha Limpa Rio Acre Salvando Nossas Águas, com o objetivo de remover mais de 200 toneladas de lixo nas margens do rio. A ação teve início no bairro da base e se estenderá até a quarta ponte, passando por pontos estratégicos como a Gamileira e o mercado Elias Mansur. Gabriel Freire para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Muito obrigado, Gabriel Freire. Agora no Acre são 10 horas e 47 minutos. Com relatos de luta e superação, o governo do Acre realiza a abertura do Outubro Rosa e lança a programação. O mês é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, uma doença que afeta milhares de mulheres e homens no Brasil e no mundo. A informação é com o repórter J. Menezes. Como parte da agenda de atividades do Outubro Rosa, o Ministério da Saúde lançou a campanha Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. O objetivo é orientar as brasileiras sobre os cuidados necessários e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero. A iniciativa ressalta a necessidade de autocuidado e da busca por orientação médica. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os tumores de mama são o tipo mais frequente em mulheres. O câncer de pele é o segundo na lista. No Brasil, segundo a bióloga Sheila Coelho, pesquisadora do Instituto, mulheres negras apresentam um aumento mais expressivo das taxas de morte pela doença. Iniciado em 2022, o estudo investiga fatores como ancestralidade e dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Segundo especialistas, qualquer sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para confirmar se é ou não câncer através de exames clínicos e de imagem, como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. A prevenção, diagnóstico e tratamento estão disponíveis gratuitamente na rede do SUS, Sistema Único de Saúde. Em Rio Branco, a abertura do Outubro Rosa aconteceu na entrada da CESACRE na última terça-feira, com a presença da diretora de gerenciamento de unidades próprias da Secretaria de Saúde do Acre, Selene Maia. A cerimônia marcou o início do mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, que afeta milhares de mulheres e homens no Brasil e no mundo. Na ocasião, o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância do autoexame e do autocuidado. Disse ele: falamos da mamografia, do ultrassom, da ressonância, mas nós podemos, em casa mesmo, fazer o autoexame e nos prevenir. É simples. Fica parado na frente do espelho, mãozinha atrás da cabeça, faça um movimento de abrir e fechar os braços e veja se tem alguma assimetria, um abaulamento ou uma retração ou um caroço, explicou ele. Os homens também precisam se cuidar, porque são os que menos se preocupam. No Acre, a taxa de incidência de câncer de mama estimada para 2023 foi de 26,20 casos para cada 100 mil mulheres, com informações do Ministério da Saúde Nacional e CESACRE a nível estadual. J. Menezes. São 10 horas e 50 minutos e a gente segue falando em saúde. Com a meta de vacinar 14 mil crianças no estado, já estamos com as estratégias montadas após o anúncio da substituição da vacina oral da poliomielite. A reportagem é de Tácita Muniz. A partir de 4 de novembro, passa a valer a mudança proposta pelo Ministério da Saúde, que vai substituir as 2 doses de reforço de vacina oral poliomielite bivalente, conhecida como a gotinha, por 1 dose de vacina inativada poliomielite, que é a injetável, de modo que o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a injetável. Segundo Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, o estado já está preparado para expandir mais ainda a cobertura vacinal desse público-alvo. Segundo dados da Rede Nacional de Saúde, até agosto, a cobertura vacinal no estado estava com 80,18% no caso da vacina injetável e 71,60% da polio oral bivalente. Uma vacina tem validade de 2 anos e, após o frasco ser aberto, pode ser utilizado em até 28 dias. A coordenadora também lembrou que o Acre tem uma meta anual de mais ou menos 14 mil crianças. Cada uma recebe 4 doses dessa vacina, dos 2 até os 15 meses. Essa é uma vacina que está na rotina das crianças e, segundo ela, o estado recebe todos os meses em torno de 5 a 7 mil doses, o que é suficiente com sobra para essa rotina, já incluindo, inclusive, essa mudança. A necessidade é de 56 mil doses no ano e o estado recebe em torno de 70 mil, segundo Renata Quiles. Tácita Muniz para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Gente em debate esporte. 10 horas e 52 minutos, já estamos com ele aqui para falar sobre Copa do Brasil. Já temos os finalistas, os que avançaram aí para a próxima fase, Flamengo e Atlético Mineiro. Márcio Roberto, quem está aqui conosco? Alberto Casas. Ah, obrigada, Alberto Casas. Casas, bom dia. Felipe Luiz já chegou com vitória, Flamengo ganhou por 1, poderia ser 2, poderia ter sido mais se o Hugo não tivesse trabalhado tão bem, né? Que avaliação você faz? Começamos com Flamengo e Corinthians, depois a gente fala de Atlético Mineiro e Vasco, né? Bom dia. É, muito bom dia, Célis, Damião, Thaís, que tá ali hoje na produção, né? E o Márcio Roberto. Olha, poderia ter sido mais ou poderia ter sido empate também, porque a trave salvou 2 vezes também, né? E aí... É, jogo clássico, hoje de manhã o Jefferson dizia, né? É, clássico é clássico e não adianta. E aí você vê também que quando os jogadores querem, eles se desdobram, né? Se desdobram, porque o Flamengo ontem foi outro time, né? Diferente daquele do Tite e Copa Ilimitada. A gente falou ontem, né, que o Felipe Luiz disse que o sistema dele é mais ofensivo e é mais atacando do que recuando. É, né? Exatamente. Ele é mais proativo, né, do que reativo. Ele jogou com o Jorge Jesus, ele tem aquele esquema de jogo de ir pra cima, de manter, de ficar com a bola atacando. É porque você sabe que você estando de posse de bola, você tá, não tem perigo de ser atacado. É, né? Você com a bola. E se você marcar gols, fica bem mais fácil, né? Porque aí você joga mais tranquilo. Mas foi outro time ontem, Alberto? Não, sem dúvida, foi outro time. Já tem o dedo ali dele, um esquema rapidinho, mas tem, né? Que a gente viu que não tinha aqueles lançamentos loucos, não tinha aquela bola não chegava no meio do campo e voltava, a bola chegava no meio do campo e ia pra frente, né? Como o jogo foi aberto, um jogo muito aberto ontem no Maracanã, e o torcedor do Flamengo estava ressabiado, porque não foi. No completo, carga total não. Não foi não. É, o Corinthians, os ingressos que tinham para eles, vendeu todos. Isso significa dizer que Itaquera casa cheia. Vai. Casa cheia e... Não pode acontecer, né? Porque o Flamengo foi só um gol de diferença, então, exatamente. Então não tem nenhuma grande vantagem, né? E vai estar desvantagem em relação à torcida, né? Vitória por um gol do Corinthians leva para pênalti. Vitória do Flamengo, ele já ganha. E empate também é do Flamengo, né? Final. Então o Corinthians tem o quê? Vencer, vencer ou vencer. Porque... Esse é outro hino. Vencer. Esse é outro hino. Velho. Inclusive, eu estou ouvindo ele tão caladinho. Cadê aí a Flamengo, Márcio Roberto? Ajude nós. A gente quer ter uma bancada aqui imparcial. Só... Quando é Corinthians, quando é Fluminense, eu deixo tu zoar com o Flamengo. Quando é o Dino... Pois cadê, é, Márcio, né? Roberto? O bilhetinho não tem nem o Flamengo aí. Aqui é Mengão. Raça, amor e paixão. O Zé não tomou mais por conta do Hugo, viu? O Hugo não, trabalhou o Hugo bem, o Márcio Roberto já está em ritmo de balada, chora na sofrência. Alberto Casa aqui recebendo várias ligações no momento do programa. Bora avançar, tem Alberto Casa. Tem flamenguista querendo falar com ele. Bora passar a pauta do Flamengo, porque, né, teremos aí alguns dias ainda para o jogo. Dia 20, vai, né? Ser dia 20. Segundo Alberto Casa, ninguém muda mais. Sábado e domingo. Não muda não, porque é o seguinte, quem tem competência para mexer em tabela é a CBF. Então, ela mudou... adequou as datas pela Conmebol, que a Conmebol faz lá, marca a data dela de se virem nos seus países, Sim. E aí, quem tem a autonomia de mexer em tabela, aqui no estado, é a federação. Ela não precisa combinar com os clubes que vai mexer na tabela, ela só avisa. Só comunica. Mas o Vasco e Corinthians entraram na justiça, né? Mas não vai dar nada. Vai entrar no STJD e o STJD vai dar grande causa para a CBF, porque ela que tem competência de mexer na tabela, não é os clubes. Senão viraria uma zorra, né? É. Você queria jogar numa data, outro queria jogar noutra, aí todo mundo ia entrar na justiça. É. Né? Então, por isso, a competência é de quem organiza a competição. Tá certo? Não adianta espernear para um lado para o outro, vai espernear e não vai levar nada. Você vai perder tempo. O jogo está marcado para o dia 20, vai ser dia 20, até porque tem data FIFA aí pelo meio, né? Tem o Brasil já convocado aí. E ontem teve um brasileiro que machucou-se, o zagueiro. Foi? Na Champions. Machucou-se e já é preocupação aí pro Dorival. O Brenner. O Endrick já tá ali reclamando que canta de. Tá difícil, ontem ele foi titular. Pois é. Ele foi titular, mas não jogou nada. Tá achando difícil já. Perdeu o time dele. Perdeu. Pois é, ia falar assim. Perdeu por 1-0 para o Lille. Perdeu com o Endrick, que foi Mbappé. E diga-se de passagem, eu tava vendo aquele show do intervalo lá do Guterres, que foi mó sátira lá, que era o Lille, é um time sem tradição, né, na França. Sim. E o Real perder pra eles, né, foi bem... Olha, foi 1-0, né, um gol 1-0, e aí eles tomaram sufoco tremendo, mas não fez. O Real entrou lá com o Vini e o Endrick. No segundo tempo ele colocou o Mbappé, colocou os demais, mas não teve jeito, né? Ontem ele perdeu a invencibilidade de um ano. Invencibilidade que ele estava na Champions e no campeonato espanhol e perdeu ontem a invencibilidade e foi uma zebraça. Então, mas a gente pulou uma coisa aqui. A gente falou, vai, termina aí que a gente tem que voltar pro Atlético. A gente tem volta que pro Atlético. Mas não se esqueça da Copa. Mas o Borussia Dortmund fez mais uma vítima. Menino, foi 7-1. Meu, não, o Borussia, assim, acho que eles vão entrar no Guinness Book como na competição Alemanha. O Borussia Dortmund. Por isso que eu eles estão fazendo 9. 7-1. Não, mas eram 9 no outro. Com mais 7 agora, foi, né? Já tá. Exatamente. Foi do Celtic. Né? Pois é, Alberto, quando faleceu. E outra zebra também, assim, meia zebra, é que o Sport ganhou do Atlético de Madrid de 4-0. Nossa! 4-0. Lá em Portugal, né? Mas vamos voltar para o nosso Ceará, porque bora. Atlético Mineiro e Vasco da Gama iniciaram ontem às 5h15, horário do Acre, né? Da tarde, 5h15 da tarde, começou o jogo. E o Vasco começou muito bem, Felipe Coutinho fazendo 1-0, né, tendo oportunidade, mas depois o Arana acertou um chute de rara beleza, que na seleção nunca acerta um chute daquele, né? E mandou na gaveta, empatou o jogo. E o ex-Vasco da Gama, a lei do ex, com passe de quem? Com passe de quem? Com passe de quem? O Hulk cruzou. E o zagueiro do Vasco ficou esperando. O Paulinho invadiu na frente dele, meteu a testa na bola e virou o jogo para 2-1, terminando o placar 2-1. Aí os que estão sendo entrevistados, que perderam, exato, o Corinthians e o Vasco, disseram o seguinte: olha, está em aberto. Realmente está em aberto. Porque nós vamos agora jogar no Caldeirão, lá de São Januário. Totalmente. E o outro vai jogar no Caldeirão de Itaquera, né? Com torcida, a maioria, a favor deles. E com o placar apertado, né? Nenhum dos dois fez um grande placar. O placar é um gol de diferença, né? Só que eles vão jogando pelo empate também. Falar nisso, já terminamos a Copa do Brasil, nós ficamos ontem na Copa do Brasil Sub-20, ficamos para o Náutico, lá em Boa Vista. Ah. Né? E aí já não estamos mais, porque era jogo único. Jogo único. E eu vi até um pedaço do jogo, né? O Santa Cruz. Jogou bem? Foi assim. Às vezes a pessoa joga bem, mas a parte que eu vi tava no 0-0, mas depois no segundo tempo o Náutico cresceu mais e venceu. E pra gente fechar, no programa de hoje vamos ter aí o Sub-15, vamos... Não, bora fechar ainda não, vamos ver como é que tá a França e a Argentina, pra ver quem são os adversários do Brasil. Pra ver o adversário do Brasil. Ontem nós tivemos um jogo... Brasil, a gente deu aqui, inclusive, não foi mais sobre, terminou o jogo, foi. Brasil... 3-2. 3-2 na virada, a gente noticiou aqui, terminando a gente em debate... Quem tá ganhando? Quem tava ganhando era a Argentina, 2-1. É esse que você quer mesmo. Clássico, é esse clássico que eu quero mesmo. Então, Brasil e Argentina pode repetir aí uma decisão do Mundial. O futsal vai ser hexa, né? Vamos ser hexa. Sim. A seleção brasileira masculina vai ser hexa. Eu ouvi, futsal, eu ouvi uma rádio aí do Sul e eles diziam o seguinte: o hexa tá vindo. Tá bem. O hexa tá chegando. Domingo, dia 6. Olha, domingo é dia 6. Pode ser um prenúncio pra próxima Copa do Mundo? Eu acredito. Ela quer ser meio fraquinha, né? Mas acredito. Você tá igual o Dorival, né? O técnico. Não, que vamos estar na final? Mas ó, vamos acreditar. A gente tem que, a nossa missão é funcionar acreditar. Isso não é técnico, a gente, time, a gente não é jogador, a gente tem que acreditar. Tem que... Mas vamos assim, só mistificar mais ainda, ó. Domingo é que dia? Número. Dia 6. Hexa são quantos títulos? 6. Então o Brasil vai ganhar em 2026. Exatamente. Pronto. Tá, fechou aí. Aqui. Hexa. Tá fechado. Está aí. Bota, bora botar na Betis. Na Betis, que são as oficiais, as que já estão regularizadas, rapaz, né? Então, bora, não dá nada desse negócio aí, tá? Então. Mas, e a gente até noticiou aqui que o povo já pode sacar. E tem que correr, viu? Porque só tem 3 dias pra fazer o saque, senão perde dinheiro lá. Quem tinha nessas que eram irregulares e que não foram oficializadas, né, pelo governo federal. Agora sim, Casas, vamos nos despedir. Pois é. Hoje nós vamos ter uma matéria aqui com um fisiculturista criando, que ele está se preparando, está na fase de polimento, aquela fase que você não come mais carboidrato, só toma água e tudo mais. Ah, tem aqui, eu coloquei aqui os dois jogos do Brasileirão. Brasileirão tem dois jogos hoje e são eles aqui, né? Fluminense recebe o Cruzeiro do Maracanã. Aí quando eu quero, ele some. Criciúma e Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense é o lanterna. Criciúma, ou seja, tá no meio, esses da jogos são todos ali da Z4 por ali, né? É, 5 da tarde é o Criciúma. E das 7h30 tem Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Certo? Então é jogo de hoje. Amanhã teremos mais Brasileirão. No sábado fecha a rodada, porque domingo não teremos Brasileirão, né, por conta da eleição. Então, por conta da eleição, não teremos futebol no domingo no Brasil, e sim somente tudo reservado para os eleitores irem às urnas, tá certo? Rodada então vai sábado. Ser quinta, sexta e sábado. Show, Roberto futebol. Com essa eu fecho minha participação de hoje. Volto amanhã com mais detalhes, porque tem aí hoje aquele programa. Que excepcionalmente não vai ser hoje, vai ser amanhã. Pronto. O Reino Unido é um apoiador de ações pioneiras, mas agradecemos ao Casas, um bom dia, meio-dia. Casas vem com resultado, se vai ser a Argentina mesmo ou a França que vai encarar o Brasil no domingo, rumo ao Hexa, né? Mas a gente informa pra vocês, são 11 horas e 4 minutos, antes da gente ir pro intervalo, o Reino Unido, ele é um apoiador de ações pioneiras para a conservação das florestas junto ao governo do Acre. Gente, a gente ainda não terminou o jornal, não. Vocês estão numa fofoquinha? Deixa eu terminar aqui a chamada. Obrigada, agradeço. O Reino Unido é um apoiador de ações pioneiras para a conservação das florestas junto ao governo do Acre. No fim de semana, tivemos a presença em nosso estado da ministra do Clima do Reino Unido, Carrie McCarthy, para conhecer os resultados de parte dos beneficiários do programa REIN. Esse é o tema dos serviços ambientais em pauta, que você já está acostumado a ouvir na quinta-feira, mas excepcionalmente será exibido amanhã, sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui no programa Gente em Debate. Então amanhã, a partir das 11 horas, você confere serviços ambientais em pauta. Agora a gente vai para o intervalo. Logo após o intervalo, vamos conversar com Raimundo Ascioli, que vai trazer para a gente as explicações dos tremores de terra lá em Tarauacá. Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM, um programa do Sistema Público de Comunicação do Acre. Apresentação, Damião Viana e Célis Fabrícia. Quer ficar bem informado sobre as principais notícias do Acre? Acesse agência.ac.gov.br e acompanhe as ações realizadas pelo Governo do Estado para todos os acreanos. Anota aí, agência.ac.gov.br. Governo do Acre. Trabalhe para cuidar das pessoas. 22, vai! Pode avisar que eu tô chegando. Pode avisar que eu tô passando. Eu sou assim, tem boca assim, é boca longe de novo. Todo seu. Rote Bocalon 22. Usar substâncias químicas para reparar calvície ou queda de cabelos gera impotência, infertilidade, prejudica o coração e engorda muito. E foi pensando na saúde, bem-estar e autoestima que a família Teseus 30 lançou o Teseus 30 Hair. Feito com ativos 100% naturais, ele vai reativar folículos, promovendo o nascimento de novos fios. Vai deixar o cabelo mais brilhoso, sedoso e preenchido. E o melhor de tudo, sem efeitos colaterais. Teseus 30 Hair, o Brasil contra a calvície. Peça na farmácia ou na loja de naturais. Olá, amigos eleitores. Sou Francisco Chalub Peixe, conhecido como Peixe, candidato a vereador, com o número 44001. Quero vestir a camisa e representar o povo da minha cidade. Honestidade, integridade e trabalho são minhas características. Sei que a caminhada será difícil, mas lutaremos juntos por um Rio Branco melhor. O amargo da Natural Ervas é mais rápido no controle da insônia, barriga inchada e estufada, refluxo, boca amarga, mau hálito, pedra nos rins, prisão de ventre, constipação, ácido úrico, gota, intestino preso, colesterol alto, dor e inflamação no estômago. O amargo da Natural Ervas é prático no tratamento de dores na barriga, comeu, bebeu e passou mal, use o amargo. O amargo combate H. pylori, úlceras, aftas, enxaqueca, diarreias, enjôos, gordura no fígado, hemorroidas, gases presos, inflamação e dor no estômago. O amargo da Natural Ervas tem uma fórmula inovadora no tratamento da vesícula, doenças causadas pelo álcool, ressaca, cirrose, azia, gastrite, má digestão e queimação no estômago. Quando for à farmácia, só compre se for o amargo da Natural Ervas. O Vitamel é a perfeita combinação de 20 vitaminas que agem no fortalecimento de todo o seu corpo. Vitamel protege você e sua família da falta de ar, esquecimento, raquitismo, cansaço no corpo e na mente, fadiga, estresse, gripe, falta de memória, esquecimento, surdez, cegueira, resfriado, insônia, anemia, fraqueza no corpo, colesterol alto e falta de disposição. O Vitamel é a vitamina da família. Sofrendo com cãibras, dores no corpo, manchas na pele, tonturas, desânimo, nervoso, dormência no corpo, e age no fortalecimento de dentes, nervos, músculos e visão. O Vitamel combate imunidade baixa, fortalece cabelos e ossos fracos. O Vitamel é o jeito mais fácil de controlar doenças do fígado e dos rins, retardamento mental, memória fraca, osteoporose e é amigo do coração. Quem toma Vitamel dificilmente entra em depressão. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. Chegamos ao final dessa campanha, enfrentando duas máquinas, mas com a fé e a esperança no coração. Combati o bom combate. Estou pronto para esse desafio. Eu quero falar com você, que já me viu trabalhar, que me viu no seu bairro, na sua rua, que me recebeu na sua casa. Nós estamos bem pertinho da vitória. E domingo é a mudança com responsabilidade. É 15 para prefeito. É Marcos Alexandre, eu conto com você. Marcos é 15. O café com trigo eu vou tomar agora, é café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou, tem aroma e muito mais sabor. Café com Tri é o melhor que há, chego em casa sendo fogo, depressinha vou coar. É o café com Tri que dá gosto de tomar. Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário. Sou Márcio Batista, professor, fui vereador, vice-prefeito na primeira gestão de Marcos Alexandre e também sou secretário de Educação. Quero, junto com Marcos, continuar a defesa da educação, lutando pela valorização de professores e funcionários e garantindo que a educação seja uma política pública de qualidade para a nossa população. Márcio Batista, 65015, juntos na defesa da educação. Atenção população de Epitaciolândia, Assis Brasil, Chapuri, Brasileia e comunidades vizinhas. Agora você já pode contar com uma ótica especializada para fazer seus óculos com qualidade e garantia nos serviços. É a Ótica Santana, que inaugurou sua loja em Epitaciolândia, na Avenida Internacional 249 Centro, com atendimento a partir das 8 da manhã. Venha conhecer a Ótica Santana. Amigo, como é que faz para votar em Bocalum. É fácil. Aperte 22, que é 22, e o verde para confirmar. Mas presta atenção no horário da votação. 6 da manhã até as 3 da tarde. Entendi. Na hora de votar, aperte 22 e verde para confirmar. Dá até para fazer uma musiquinha. Na hora de votar, aperte 22 e verde para confirmar. Vote Bocalum 22. Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Agora são 11 horas e 12 minutos no Acre. Você está ouvindo o programa Gente em Debate. Estamos de volta. Para você que está com o rádio ligado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela preferência. A gente está sempre atualizado aqui na Difusora. Difusora e Aldeia FM. São 80 anos de história, 80 anos de muita informação, 80 anos de interação. Essa interação é Difusora e você, você que nos ouve em qualquer lugar do Acre, e hoje com a internet estamos chegando no mundo. Olha, até 30 de novembro, essa, meu caro Márcio Alberto, o produtor rural deverá atualizar a ficha cadastral declarando o rebanho. Apicultores e piscicultores também devem atualizar os dados. Saiba como realizar a sua declaração na matéria de Fabiana Matos. Iniciou no dia 1º de outubro a campanha de declaração de rebanho referente a 2024, realizada pelo Governo do Estado do Acre por meio do IDAF e segue até o próximo dia 30 de novembro. Conforme a portaria número 270, de 20 de dezembro de 2022, quem institui a campanha anual de declaração de rebanho é de responsabilidade do produtor e torna-se obrigatório em todas as propriedades existentes no Acre atualizar o cadastro de propriedades rurais, o número de animais como bovinos, bubalinos, caprinos, equídeos, aves, ovinos, suínos. Produtores de abelhas e peixes também devem informar para que essas espécies sejam atualizadas em suas fichas cadastrais. De acordo com Renan Viana, médico veterinário do IDAF, a declaração anual permite que os produtores tenham uma visão atualizada do tamanho do rebanho em diferentes momentos, facilitando o seu planejamento. Vale ressaltar que aqueles que não realizarem a declaração ficam impedidos de emitir e receber a Guia de Trânsito Animal, a GTA, né, até que regularize a situação perante ao IDAF e fiquem adimplentes. Caso o produtor deixe de declarar, ele fica inadimplente. Então, com isso, as equipes do IDAF vão fazer um levantamento, né, e realizar a busca ativa para notificá-los visando a regularização do cadastro. A declaração pode ser feita diretamente pelo site sisdaf.ac.gov.br em qualquer dia e horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Caso o produtor ainda não tenha o cadastro do produtor online, deve procurar a unidade do IDAF do seu município e solicitar o login e senha de acesso. Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. São 11 horas e 14 minutos e quinta-feira à noite, aqui nas rádios do Sistema Público, é dia de GovCast, o podcast do Governo do Estado do Acre. O programa de hoje vai abordar a questão da inovação tecnológica e a novidade que vai transformar a forma como você acesso os serviços públicos aqui no Acre. Vamos conferir o convite feito pela apresentadora e jornalista Andréia Nobre? Olá, eu sou Andréia Nobre e hoje nós temos um episódio imperdível do nosso GovCast. Nós vamos falar sobre inovação tecnológica nos serviços públicos do nosso Acre. Os nossos entrevistados serão o secretário adjunto de pessoal, Guilherme Duarte, e o diretor de modernização da SEAD, Márcio Barros. É hoje, às 19 horas, nas rádios Aldeia FM e Difusora Criana e também no Instagram e YouTube do Governo do Acre. Não percam! Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas. Agora são 11 horas, 15 minutos. Olha, a gente vai continuar aqui buscando contato com o Raimundo Assuelo para falar sobre o tremor de magnitude 4.0 na escala lá no município de Tarauacá. Por dois dias consecutivos, né, a população de Tarauacá, inclusive, acordaram assustados, né, por conta do tremor e também de um clarão que deu ali na região de Tarauacá, né? Mas essa informação, até o final do programa, nós vamos trazer com certeza para você, tá certo? A gente fala agora de saúde, que é o setor mais afetado após o corte de 13 bilhões de reais na receita das despesas feitas pelo governo federal. Quem traz essa informação é Jota Menezes. Mesmo com a liberação de mais de 1,6 bilhão do Orçamento Geral da União, os Ministérios da Saúde e das cidades continuam a ser as pastas mais atingidas pelo congelamento de 13 bilhões de reais. A distribuição das verbas foi detalhada em decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União no fim da noite de segunda-feira. No último relatório bimestral de receitas e despesas, documento que orienta a execução do orçamento, reverteu o contingenciamento de 3 bilhões de reais anunciado em julho, mas elevou as despesas bloqueadas de 11 bilhões para 13 bilhões e 300 milhões. Segundo o relatório, o volume de despesas bloqueadas subiu 2,1 bilhão, passando de 11,2 para 13 bilhões. Mas o contingenciamento de 3 bilhões anunciado em julho foi revertido, liberando um total de 1 bilhão e 600 milhões em gastos. O novo arcabouço fiscal, no entanto, estabeleceu motivações diferentes. O contingenciamento ocorre quando há falta de receitas que comprometem o cumprimento da meta de resultado primário das contas do governo com os juros da dívida pública. O Ministério da Saúde teve 4 bilhões e meio bloqueados, 100 milhões a mais que o valor retido no relatório anterior em julho. Mesmo com a redução da verba congelada, o Ministério das Cidades ficou em segundo lugar, com 1 bilhão e 800. Com o Ministério da Educação em terceiro lugar, com 1 bilhão e 400. O governo também cortou as emendas parlamentares em 974 milhões. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, teve redução de 3 bilhões e 700 milhões. A contenção pode atingir gastos de custeio da máquina pública, como energia, internet, água, diárias, passagens e material de escritório, como investimentos em obras públicas e compra de equipamentos. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, prevê meta de déficit primário zero, com margem de tolerância de 28 bilhões, para mais ou para menos, o equivalente a 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto PIB. Com a colaboração de Valéria Guiar para o Sistema Público de Comunicação, Jota Menezes. São 11 horas e 20 minutos e hoje foi confirmado que o tremor de terra de magnitude 4.0 na escala Richter, vale lembrar essa escala, vai até 9, esse tremor nas proximidades do município de Tarauacá foi a causa dos estrondos e tremores relatados pela população. Foram 4 sismos, né? 4 abalos registrados ali na região. E a gente conversa agora ao vivo com Raimundo Ascioli, de Tarauacá. Bom dia, Ascioli. Esclarecido o mistério ou ainda há muitas dúvidas entre a população tarauacaense? Bom dia. Bom dia, Damião. Bom dia a todos do Gente Debate. Na verdade, tem muita dúvida, né? Mas, de certa forma, né, começa a desenhar aí uma explicação mais científica aí, que depois de muita especulação, né? Nós já tivemos aí confirmado o tremor de terra de magnitude 4.0 na escala Richter, que é de 9, né? E teria acontecido no município de Tarauacá, foram 4 sismos registrados na região e todos detectados através, né, das estações da rede sismográfica brasileira. O primeiro aconteceu na noite de segunda-feira, por volta de meia-noite, né? Por volta de 9 horas também teve um. Na madrugada de ontem, nós tivemos, na madrugada de quarta-feira, nós tivemos também um, que foi muito forte aí. E, na verdade, foram 4, nas 5 horas da manhã nós tivemos outro. Então, foram 4 abalos, 4 tremores de terra. O mais forte foi registrado na madrugada, que foi de 4.1. Os outros mais menores, né? Sem grandes repercussões. O fato é que, de certa forma, vai se desenhando aí uma informação mais precisa sobre o que aconteceu, porque geralmente quando a terra treme, né, aqui em Tarauacá, Feijó sente ali, o pessoal de Envira, Amazonas, aqui perto, todo mundo sente. E é uma coisa muito centralizada, né? E também as outras dúvidas é por conta do clarão, por conta da, né, da grande, do grande barulho que se fez, os outros temores não tinham isso. Então é uma coisa nova e tá sendo estudada e esclarecida aos poucos. Tem muita tese, né? A tese do comer, então... Do apocalipse. Estão explorando minas aqui no Peru. Então a população especula de todo jeito. E aí também entra a questão religiosa, né? Essa coisa toda. O fato é que é muita especulação sobre esse fenômeno eventos. Que aconteceu aqui e fica no imaginário popular aí, né, as coisas que sempre acontecem aí quando acontece um fenômeno desse. O fato é que nós estamos aí acompanhando, ontem a noite foi tranquila, não tivemos outro episódio, o dia hoje amanheceu sol dando ar de sua graça aqui, muito bonito, está fazendo um dia muito bonito, ventando muito aqui da Lacá e um clima muito agradável, graças a Deus, não temos nenhuma informação sobre um novo movimento tremor. Em relação a esse fenômeno. E em relação à fumaça, como é que está por aí, a senhora? Por aqui em Rio Branco, hoje, após vários dias, a gente estava com céu azul, um tempo bem limpo. Hoje o índice de poluição do ar aqui volta a ficar alto. E aí, Tarauacá, como é que vocês estão? Aqui nós estamos com o céu bem claro, bem nublado. Não voltamos a ver as nuvens, né? Graças a Deus. Mas... focos ainda existe, né? As pessoas continuam com essa insistência, muita coisa criminosa, mas em vista do que estava aí há uma semana atrás, duas semanas atrás, está muito bom, está muito tranquilo, o povo Tarauacá voltou a respirar, né, de forma mais pura aqui, graças a Deus. E também andou chovendo por aqui, os rios ganharam, o nível da água do rio voltou a subir, voltou a ter uma normalidade aqui na navegação. Aos pouquinhos a gente volta... para o período chuvoso e daqui a pouco nós estamos torcendo para parar a chuva de novo e voltar ao verão. É esse ciclo que move a nossa vida aqui no Acre, né? Muito bem, senhora. Muito obrigado pelas tuas informações. Estamos sempre aqui, né, às ordens. Qualquer novidade, prioridade, viu? Alô, Damião. Tamo junto. Um abraço a todos vocês. Vamos da senhora direto para cá. Agora no Acre são 11 horas e 24 minutos, 11h24. E a gente informa agora que a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, aprova o Planejamento Estratégico Institucional para os próximos 10 anos, de 2024 até 2033. A informação com o Damião Viana. Foi publicado no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira o Planejamento Estratégico Institucional para o ciclo 2024-2033, que norteará suas ações nos próximos 10 anos e guiará sua missão de representar, prestar consultoria e assessorar juridicamente o Estado do Acre. O planejamento foi conduzido pelo Instituto Publix e realizado de forma participativa com os servidores da instituição. O processo de elaboração envolveu cerca de 95 servidores e definiu novos objetivos e iniciativas em consonância com a Agenda Acre 10 anos e com o Planejamento Estratégico do Estado. Durante 9 meses, foram realizadas reuniões, oficinas e encontros com multiplicadores e grupos ampliados e reduzidos que auxiliaram em todo o processo. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Damião Viana, Sistema Público de Comunicação. Agora são 11 horas e 25 minutos. O desembargador Laudivon Nogueira foi eleito novo presidente do Tribunal de Justiça do Acre. A desembargadora Regina Ferrari, atual presidente, foi eleita vice. E o desembargador Nonato Maia, corregedor-geral do Judiciário Acreano. Os três vão compor a administração do TJ Acre, para o biênio 2025-2027. Além da gestão administrativa, também foi realizada a nova composição da Câmara Criminal, as Câmaras Civis, Escolas do Poder Judiciário e a Coordenadoria dos Juizados Especiais. Novas informações sobre o desaparecimento do jogo. Aqui segue outra coisa aqui. Vamos dar uma misturada aqui, meu caro Márcio Alberto. Tá certo? Jogou o papel, tirou a visão. Então tá aí, o desembargador Laudivon Nogueira foi eleito novo presidente do Tribunal de Justiça do Acre. São 11 horas e 26 minutos e agora a gente informa que o desaparecimento do jovem Rodrigo Ribeiro Rocha lá em Cruzeiro do Sul aponta para uma organização criminosa que atua na região. É o que informa Gledson Albano. As investigações começaram assim que a família de Rodrigo denunciou o desaparecimento. Segundo o delegado Everton Carvalho, a polícia prendeu em flagrante uma mulher envolvida no crime, além de realizar outras prisões, tanto em Cruzeiro do Sul quanto em Rio Branco. Assim que chegou essas informações de desaparecimento e possível cárcere privado, a Polícia Civil começou a investigar no sentido de esclarecer melhor esse desaparecimento desse jovem, um jovem residente aqui no município de Cruzeiro do Sul, e as informações foram clareando ao ponto de chegar à prisão de uma indivídua, né, uma moça, em flagrante delito, porque a polícia, no desdobramento da investigação, conseguiu constatar a morte do Rodrigo, né, nessa morte do Rodrigo. As investigações indicam que o crime foi motivado pela acusação de abuso sexual cometido por Rodrigo contra uma das mandantes do crime. A sentença da sua execução teria sido decidida por membros de uma organização criminosa. Foi registrada uma ocorrência, né, no município de Rio Branco, na delegacia especializada de crianças e adolescentes vítimas, e logo após esse fato, né, foi que ocorreu toda a situação que envolve a morte do Rodrigo. De acordo com a polícia, o corpo de Rodrigo ainda não foi encontrado, mas há indícios de que ele tenha sido enterrado em uma área de difícil acesso ou jogado em um rio. Três mandantes foram identificados, tendo dois deles já presos, não respondendo em liberdade. De mandante, nós temos três mandantes já identificados, qualificados, que a Polícia Civil está fazendo procedimentos. Temos dois estão presos e um está respondendo em liberdade. E temos também outros indivíduos identificados também que participaram da execução, pelo menos mais três indivíduos, que a Polícia Civil vai seguir nos seus trabalhos aí no sentido de capturá-los. As investigações seguem em andamento e a polícia continua trabalhando para prender todos os envolvidos e esclarecer os detalhes do crime. Para o Sistema Público de Comunicação, Gledson Albano. Agora são 11 horas 28 minutos, 11h28 no Acre. Olha, para você que está querendo trabalhar, faz tempo que está em busca de um emprego, hoje o Cine disponibiliza 995 vagas. Entre elas, são para conferente de mercadoria, duas vagas. Instalador de equipamentos de comunicação, duas vagas. Auxiliar, contabilidade, uma vaga. Mais informações você pode acessar aí o WhatsApp do Cine, que é o 0800-647-8282. E agora vamos conferir a reportagem de Jairo Carioca, que traz outras informações sobre as vagas para uma empresa de telemarketing que está ofertando aí vagas para você de emprego, viu? Essas vagas são ofertadas pelo Cine. Confira na reportagem de Jairo Carioca. O Sistema Nacional de Empregos divulgou 800 vagas de trabalho para candidatos maiores de 18 anos com ensino médio completo e conhecimento básico de informática. O recrutamento é feito por uma empresa operadora de telemarketing para contratação imediata em Rio Branco. Segundo a coordenadora do Cine no Acre, Jaqueline Castro, trata-se de mais uma parceria em que o órgão é chamado para recrutar trabalhadores para uma empresa multinacional. E olha só, em menos de 2 meses... quase 1000 vagas de trabalho foram disponibilizadas pelo sistema em parceria com empresas multinacionais. O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assobandipo Mesquita, lembra que esse é um esforço do Estado na qualificação do trabalhador que busca uma vaga de trabalho por meio do Cine e também a qualificação através do Polo Digital e o Instituto Êxito, que oferecem mais de 600 opções de cursos nas modalidades de ensino à distância e também na modalidade presencial. As vagas estão sendo oferecidas pelo Cine e o trabalhador pode solicitar carta de recomendação por meio dos telefones 3224-4519 ou 3223-6502. Repetindo,

Atenção, moradores de Epitaciolândia, Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e comunidades vizinhas. O oftalmologista Dr. Joselito Cruz avisa que estará atendendo com consultas para óculos, alterações na visão, laudos para concurso ou para INSS aos sábados a partir das 8 horas da manhã, no consultório localizado na Avenida Internacional, ao lado do Hotel Vale das Orquídeas, em Epitaciolândia. Informações pelo WhatsApp 68-999-00-1927. Fala, meus amigos de Rio Branco. Eu sou Francisco Pântio e sou candidato a vereador. As pessoas têm sentido muita falta de seus representantes nos problemas que afetam nossa cidade. Isso gerou um sentimento de renovação. Por isso aceitei o desafio de te representar na Câmara Municipal. Venho apontando as negligências da atual gestão e preparei boas propostas para te representar. Sou Marcos Alexandre 15 para prefeito e Francisco Pante, seu vereador, 6523. Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Horas e 37 minutos. Obra que irá beneficiar toda a população de Rio Branco deve ser entregue no próximo sábado, 5 de outubro. O elevado da Dias Martins, que dá acesso a hospitais e universidades, terá um impacto significativo no trânsito da capital. O repórter Ivan de Carvalho tem as informações. Aproximadamente 10 meses, o viaduto que marca a mudança do trânsito, ou seja, o desafogado trânsito na Dias Martins, sentido a antiga FIB FAAL, já está praticamente pronto. Vai ser liberado nessa sexta, no sábado, no final de semana? É isso que a gente vai saber agora com o secretário municipal de obras, Cid Ferreira, que dá detalhes pra gente aí a respeito dessa grande expectativa. Fala pra gente, os ouvintes do Sistema Público aqui, como é que tá essa expectativa? Há possibilidade de até sábado o trânsito ficar com essa opção aí através do viaduto? Bom dia, Ivan. Positivo, Ivan. Positivo. Muito bom dia pra vocês. Com toda certeza, estamos ali evidenciando todos os esforços para que possamos dar a trafegabilidade. A obra ainda não está concluída, tem muita coisa a fazer. Porém, a poder fortalecer ali aquela área no que diz respeito ao desafogar do trânsito, estamos trabalhando para abrir ali, permitir a passagem, mas estamos trabalhando ainda para poder ver se a gente consegue entregar amanhã ou depois de amanhã, enfim. Detalhes, são coisas pequenas, mas que são necessárias. A parte que lida exatamente a sinalização, essas coisas mais, são detalhes que realmente tem que atentar à opção de via de ir e vir. Então é isso o cuidado que vocês também estão dando para que o condutor não se confunda na hora de utilizar o viaduto? Exatamente, é essa parte de sinalização, bem como também iluminação, né? Então essas são as partes que a gente considera de segurança, que é a necessidade que tem para que não venha ocorrer nenhum transtorno, nenhum acidente, e essa é a visão do momento para poder liberar o tráfego do viaduto. Muito obrigado pela atenção, Sistema Público agradece a sua atenção aí. Nós é que agradecemos, Ivan, um forte abraço, bom dia para todos. Falei, portanto, com o Cid Ferreira, secretário de obras do município de Rio Branco, dando conta aí, portanto, nos preparativos para a partir dessa sexta-feira ou sábado já ser liberado aí o acesso pelo viaduto construído na Dias Martins. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho. Eleições 2024. Informação e cidadania. Na sua rádio. Agora são 11 horas 40 minutos, 11h40, eleições 2024. Hoje é o último dia para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Também se encerra o prazo para a realização de debates e comícios, bem como para a utilização de aparelhagem de som fixa. É o que informa Jefferson Dourado. Desde o fim de agosto, os veículos de comunicação estão com horários reservados para que candidatos a prefeito e vereador nas eleições apresentem suas propostas de campanha. O fim do horário eleitoral ocorre sempre 3 dias antes da votação do primeiro turno, que ocorrerá no próximo domingo, dia 6 de outubro. Nos municípios em que houver o segundo turno para vagas de prefeito, a propaganda será entre os dias 11 e 25 de outubro. Já a votação será no dia 27. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ressaltou a importância do espaço para o exercício da democracia. Gostaria de lembrar que, por meio do horário eleitoral gratuito, se dá ciência, cada vez se informando mais, como é próprio de um processo eleitoral democrático, das propostas e dos candidatos, declarou a ministra. Também se encerram hoje o prazo para a realização de comícios e para o uso de aparelhagem fixa, entre as 8 e 24 horas, assim como os debates no rádio e na televisão. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação do Acre. E a gente segue falando das eleições 2024, são 11 horas e 42 minutos. Fórum Eleitoral da Terceira Zona em Sena Madureira anuncia mudança em locais de votação. É o que a gente confere na reportagem de Edinaldo Gomes. O Fórum Eleitoral da Terceira Zona, com sede em Sena Madureira, vem adotando todas as medidas relacionadas às eleições municipais, cuja votação ocorrerá neste domingo, 6 de outubro. É importante que os eleitores fiquem atentos, porque houve mudanças em alguns locais de votação. Por exemplo, a seção de número 168, que na eleição passada funcionou no IFAC, foi transferida para a Escola Municipal Valfredo Guedes, situada no bairro Eugênio Areal. A seção 167, que antes funcionava na Escola Clarissa Seff, foi transferida para a Unidade Básica de Saúde Florentino e Floriano Moreno, no bairro Bom Sucesso. A seção de número 13, que funcionava na Cooperiaco, irá funcionar agora na Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli. As seções 119, 146 e 131 também sofreram mudanças. Antes, todas elas funcionavam na Igreja Batista Regular. Neste ano, porém, irão funcionar nos seguintes locais: a seção 119, na Escola Iracema Modesto, 146, na Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso e 131, na Escola Fontinelli de Castro. De acordo com Rafael Harrison, chefe do Fórum Eleitoral da Terceira Zona, já foram fixadas faixas em todos esses locais, para melhor compreensão dos eleitores. Neste domingo, a votação começa às 6 horas da manhã e aqui em Sena, 30.666 eleitores estão aptos a comparecerem às urnas. Reportagem Edinaldo Gomes para o Sistema Público de Comunicação. 11 horas 43 minutos de Sena Madureira, vamos para Cruzeiro do Sul. TRE e Polícia Militar iniciam a mobilização de pessoal para garantir a segurança das eleições de 2024 no Vale do Juruá. O planejamento de segurança para as eleições no Vale do Juruá começou há 2 meses. Segundo o coronel Edvan Rogério, diretor de planejamento da Polícia Militar do Acre, o envio de policiais para as regiões de votação já está em andamento e inclui o uso de aviões e embarcações para chegar às localidades mais isoladas, como em Marechal Tomaturgo. Nosso planejamento vem coincidindo com o planejamento da Justiça Eleitoral. Nós estamos enviando policiais militares para cobrir todo o local de votação em todo o estado. Já temos movimentação de policiais militares, especialmente para aqueles lugares mais afastados, que nem, por exemplo, nós temos lugares em Marechal Taumaturgo, que precisamos deslocar de avião até lá e depois pegar a embarcação para ir até o local de votação. Então, toda essa movimentação já está acontecendo juntamente com a Justiça Eleitoral. Em Cruzeiro do Sul, a movimentação de policiais iniciou na terça-feira. A operação conta com o apoio de diversas forças de segurança. A expectativa é que todos os locais de votação estejam cobertos até o fim de semana. Envidando esforços para ir colocando todo o nosso efetivo à disposição desse período eleitoral. A operação também está sendo acompanhada de perto pela Justiça Eleitoral. A juíza Rosilene de Santana, responsável pela 4ª Zona Eleitoral, destacou a logística para levar urnas eletrônicas e equipes de trabalho para as comunidades de difícil acesso. Ao todo são 72 barqueiros que vão trabalhar nos auxiliando nessa logística, levando mesários, levando as urnas e levando também alguns policiais, como por exemplo para a Serra do Divisor, que é uma localidade distante daqui, né? Essa travessia feita é de barco. A nossa logística de helicóptero também, nós começamos a ir para Marechal Thaumaturgo e Porto Alto, levando os juízes auxiliares, promotores, os policiais também que vão acompanhar, a Polícia Federal que vai, né? Então a logística é muito grande. Presidentes de seção, mesários e técnicos de transmissão já estão sendo enviados para as áreas de difícil acesso. É o caso de Cleiton Mesquita, que está indo para a comunidade Riozinho Cruzeiro do Vale, na zona rural do município de Porto Walter. Mas a logística é um pouco grande, né? Você vai, nós viemos para cá às 7h30, né? A gente vai para o aeroporto, né? Com todo esse material, e aí pega o avião e vai para Porto Walter, né? Porto Walter, em descanso, aí a gente vai pegar o barco para ir para a comunidade. A expectativa é que, mesmo com os desafios logísticos, como as queimadas e a falta de internet em algumas regiões, o processo de apuração ocorra dentro do previsto. A utilização de sistemas de transmissão via satélite deve garantir a divulgação dos resultados até às 7 horas da noite do dia das eleições. Para o Sistema Público de Comunicação, Gledson Albano. 11 horas 46 minutos, seguimos falando em eleições. Um alerta importante para você que pretende votar com o seu aplicativo e-título. Ele pode ser baixado só até o sábado. A informação com Renê Almeida. O aplicativo e-título, disponibilizado pela Justiça Eleitoral, pode ser baixado até o próximo sábado, dia 5, véspera do primeiro turno das eleições municipais. Nele, o eleitor tem acesso ao título digital e pode consultar o endereço do local de votação, além de fazer a justificativa pela ausência no dia do pleito. Para conseguir votar com o título digital, o aplicativo deve conter a biometria, a foto do eleitor e deve estar atualizado. Caso contrário, o eleitor deve portar um documento original com foto na sessão eleitoral. O e-título é gratuito nas lojas de aplicativos Apple e Android e pode ser baixado até sábado, pois no domingo a Justiça Eleitoral suspenderá o download para evitar instabilidade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Agora são 11 horas 47 minutos, 11h47. Participação do Acre na Feira Nacional do Turismo em Brasília despertou a intenção ou atenção das pessoas no sentido de visitar o estado. A reportagem é de Dilma Tavares. O Acre poderá receber a visita de novos turistas interessados nas belezas naturais do estado e até mesmo por curiosidade em conhecer essas terras consideradas distantes. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo e com o apoio do programa REM, apresentou atrativos acreanos como a Trilha Chico Mendes, a Serra do Divisor, o Rio Croa e as reservas extrativistas Chico Mendes e Casumbá Iracema, e outros por meio de agências de turismo apoiadas pelo SEBRAE. O Acre chamou a atenção de grande número de visitantes, como Jussiara Lopes, presidente do Grupo de Mulheres Trilheiras de Brasília, que falou do interesse em visitar o estado, incluindo a Trilha Chico Mendes. Eu creio que no Acre nós temos um turismo mais humano, mais real, e temos nossos povos originários também. E saber que no Acre tem a Trilha Chico Mendes é um grande patrimônio brasileiro. Nascido no Piauí e morador de Brasília, o poeta Martinson Soares também foi buscar informações no estande do governo do Acre para planejar uma viagem para conhecer o estado. E no Acre, porque fica um território longínquo, eu imagino que seja bem diferente de todo o resto, assim, do Brasil. Uma vez eu vi uma reportagem, uma coisa rápida, sobre Rio Branco, e me pareceu uma cidade muito colorida, assim, aqueles casarões que ficam próximos ao rio. Eu achei muito curioso e me despertou curiosidade a respeito de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. Outra interessada em conhecer o Acre é a jornalista de Brasília, Kelly Farias. Eu tenho muita vontade de conhecer o estado do Acre. Eu ainda não conheço, mas tenho muitos amigos que já moraram lá. O estande do Acre também registrou um fato interessante. Muitas pessoas de fora que já estiveram no estado foram até lá principalmente para matar as saudades. É o caso, por exemplo, da goiana e moradora de Brasília, Cristiane Cordeiro. É um lugar que tem uma cultura singular, a culinária maravilhosa. Acho que vale a pena para todo viajante experimentar um pouquinho da cultura acreana, né? Comer um quibe de arroz, experimentar uma saltenha com jambu, comer uma baixaria. Outra que foi matar a saudade no estande acreano foi a consultora de sustentabilidade em turismo da Universidade de Brasília, Jaqueline Gil. E quando eu falo exuberância da natureza, é exatamente esta natureza que inclui as pessoas e o verde. Dilma Tavares, de Brasília, para o Sistema Público de Comunicação. 11:50, Márcio Roberto com a notícia Breaking News. Brasil terá na final quem? Argentina, que acaba de vencer a França por 3-2 no Mundial de Futsal. E no domingo, dia 6, 10 horas da manhã, você confere esse clássico do futebol internacional. Brasil e Argentina no futsal se enfrentam. Brasil está aí concorrendo, competindo e buscando, lutando pelo hexacampeonato mundial de futsal. E a gente segue ainda com o noticiário agora internacional. Israel lança nova ofensiva contra Beirute hoje. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira, 3 de outubro. Quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. Uma ofensiva de Israel lançou um novo bombardeio no centro de Beirute nesta quinta. As informações foram divulgadas pela agência internacional de notícias Reuters. As explosões também aconteceram nos subúrbios da capital libanesa. Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas. Apesar do pedido de trégua por parte do Líbano, o governo israelense afirmou que o Hezbollah continua lançando foguetes contra o país. Durante essa madrugada, sirenes de aviso tocaram no norte e na região central de Israel. Pelo menos 3 capitais brasileiras deverão ter queda nas temperaturas nos próximos dias após as ondas de calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro devem sentir os impactos da frente fria. Os bancos podem suspender temporariamente o uso de Pix para pagamentos de apostas online. A medida foi defendida durante encontro do ministro Fernando Haddad com representantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Os zagueiros Bremer da Juventus e Éder Militão do Real Madrid saíram de campo com dores em partidas pelos seus clubes na rodada atual da Champions League nesta quarta. A situação preocupa a Comissão Técnica Brasileira, que tem 2 partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 10 e 15 deste mês. O Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e conquistou vantagem no jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã. Na outra partida, o Atlético Mineiro passou pelo Vasco por 2-1. Os jogos que vão decidir os finalistas do torneio acontecerão nos dias 19 e 20 deste mês. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo e Marcelo Bonora. 11:53, ó, e a gente encerra o programa de hoje, a gente debate, com a nossa homenagem aos admiradores do jornalista Cid Moreira. Bom dia, pessoal, bom dia. Cid Moreira, primeiro âncora do Jornal Nacional, morre aos 97 anos. Cid Moreira morreu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, Patrícia Poeta, que fez o anúncio no programa Encontro. Ele estava internado no hospital em Petrópolis, no Rio de Janeiro, há 1 mês, disse Fátima em depoimento ao programa. Segundo a Rede Globo, ele teve falência de múltiplos órgãos após enfrentar um quadro de pneumonia. O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldades de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica. Cid Moreira era carinhosamente chamado de Cidão pelos amigos mais íntimos e familiares, apelido que posteriormente passou a usar também nas redes sociais. O apresentador nasceu em 27 de setembro de 1927, em Taubaté, no interior de São Paulo. Ele era formado em contabilidade e a transição para a comunicação aconteceu por acaso, após um amigo cujo pai era diretor de uma rádio da cidade, ser surpreendido pelo talento do locutor com um microfone em uma festa regional. O amigo o convenceu a fazer um teste de locução e assim Cid passou a narrar comerciais até começar a trabalhar na televisão. A voz de Deus. A partir dos meados da década de 90, Cid Moreira passou a se dedicar àquela que considerou a sua principal missão de vida, a locução de passagens bíblicas, esse trabalho que levou para o YouTube. Em 2011, Cid Moreira gravou a Bíblia inteira, na íntegra, em audiobooks. As cópias de CDs superaram o marco de 60 milhões de exemplares vendidos. E com essa voz icônica e referência, nós encerramos o Gente em Debate de hoje com nossa gratidão ao Cid Moreira pelo legado deixado pela comunicação e para os cristãos, e também desejando paz a todos os nossos ouvintes. Nós voltamos amanhã. Até. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos. Alô, mundo! Agora eu trago aqui para vocês uma oração, a oração do Pai Nosso. Essa poderosa oração foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo aos seus seguidores durante um dos seus encontros junto ao povo judeu. É uma das mais conhecidas do cristianismo. Duas versões são observadas na Bíblia, uma em Mateus capítulo 6 e outra no Evangelho de Lucas capítulo 11. Vamos então à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Todo mundo tem um motivo para votar em Bocalon. Qual é o seu? Palavra aqui nessa tarde é gratidão ao nosso prefeito Tião Bocalon. Quero aqui lhe agradecer e parabenizar pelo programa Recomeço, onde eu fui incluída, fui abençoada, assim como vários da minha comunidade. Quero lhe agradecer e dizer para o senhor muito obrigado. Lhe agradeço pela minha geladeira, lhe agradeço pelo guarda-roupa, lhe agradeço pela cama, lhe agradeço por tudo isso, não só em meu nome, mas em nome da nossa comunidade Hélio Melo. Vote Bocalon 22. Alô, meu povo! De volta às aulas é na Papelaria Colegial, onde você encontra todo tipo de material escolar, de escritório, da melhor qualidade, excelente preço. Economize! Faça uma visita à Papelaria Colegial na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental. Ligue para mais informações: 3224-5580. 3224-5580. Entrega em domicílio. 22, vai! Pode avisar que eu tô chegando. Pode avisar que eu tô passando. Eu sou assim, Rote Bocalon 22. Toda família tem uma história com aquela receita especial da mamãe. Uma história com uma boa porção de paciência, uma pitadinha de disciplina, misturada com carinho e muita dedicação. E claro, o ingrediente que não pode faltar, uma tonelada de amor. Os demais ingredientes você encontra no Ara Super. Há 41 anos construindo histórias, sempre ao seu lado. Lab Norte é uma loja com conceito único e diferenciado, com distribuição de produtos médicos e hospitalares com referência no estado do Acre. Na Lab Norte você encontra o que há de melhor em produtos para clínicas médicas e odontológicas, hospitais, profissionais da área da saúde e público em geral. Nossa loja possui estacionamento próprio. Atendemos também no delivery 992230137. Lab Norte, Estrada do Aviário 423, Aviário. Chegamos ao final dessa campanha, enfrentando duas máquinas, mas com a fé e a esperança no coração. Combati o bom combate, estou pronto para esse desafio. Eu quero falar com você, que já me viu trabalhar, que me viu no seu bairro, na sua rua, que me recebeu na sua casa. Nós estamos bem pertinho da vitória. E domingo é a mudança com responsabilidade. É 15 para prefeito. É Marcos Alexandre, eu conto com você. Marcos é 15! Doces e salgados é com Chalé do Trigo, Rua Bacelar, número 130, bairro Aviário. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Está chegando em seu rádio, grande lance esportivo. O Acre, 12 horas, 2 minutos. Está chegando na Difusora AM, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é uma bela quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Você vai conferir agora os destaques do programa de hoje. Brasil e Argentina, a final do Mundial de Futsal no domingo. Fisiculturista acreano está na fase de polimento para participar do Campeonato Nacional este mês em São Paulo. Você vai conferir essas e outras no programa que está começando. Você está com o Grande Lance Esportivo Difusora. Às 12 horas, mais 3 minutos na capital acreana, o Lance Esportivo na sua Difusora Acreana e da Aldeia FM. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, e também do futebol acreano. Estamos com o fisiculturismo, tem aí o Sub-15, que já tem aí os destaques. O Paulo Henrique vai trazer aí, Paulo Roberto trazendo novidades também. E o Brasil agora há pouco venceu. O Brasil já estava esperando, a Argentina venceu a França, 3-2, jogo duro também, né? Mesmo placar de Brasil e Ucrânia. Jogo duro no futsal aí. Repete-se mais uma vez a decisão sul-americana. São 12 horas mais 4 minutos. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de Futsal terá uma final reunindo duas seleções sul-americanas. E logo será um Brasil e Argentina. Os argentinos venceram agora há pouco a seleção da França por 3-2, após prorrogação pela semifinal do Mundial que ocorreu em Uzbequistão. A partida semifinal desta quinta-feira foi dramática. A Argentina ficou duas vezes na frente do placar, porém permitiu o empate dos franceses em duas oportunidades. O jogo foi definido num tiro livre após a França. Rapaz, agora o lance dessa falta foi o lance de Medonho, do francês. Bizarro. Exatamente. Ele conseguiu ir e levar a seleção com ele para jogar terceiro e quarto lugares na competição. Arieta, a 3 minutos e 30 do final, converteu a cobrança e fez o gol da classificação argentina. Pela terceira vez seguida, a Argentina está em uma final da Copa do Mundo de Futsal, mostrando que agora é uma potência junto com o Brasil e a Espanha na modalidade. Os argentinos somente têm menos presença em finais que os espanhóis, 5, e o Brasil, 7, em 2024. Essa é a 10ª final da Copa do Mundo de Futsal na era FIFA, sendo que foram 7 finais entre a América do Sul e a Europa, 5 títulos sul-americanos e 2 europeus. Uma final entre a Europa em 2004, Espanha 2, Itália 1. E uma decisão entre a América do Sul e a América do Norte, isso foi em 92, Brasil 4, Estados Unidos 1. A final da Copa do Mundo de Futsal entre Brasil e Argentina é domingo às 10 da manhã, hora do Acre. E você que não tem canal fechado, fica tranquilo que o aberto vai transmitir. Agora eu espero que traga sorte para a seleção, viu? É o Hexa, agora né? Não tinha mostrado nenhum jogo. O Brasil está na final? Mas você que é supersticioso, que vem assistindo lá nos canais fechados, continue. Atrás da 6ª estrela do Mundial. É, o Hexa tá vindo aí e estão projetando assim que tudo é 6, né? A Copa do Mundo é em 26. Sim. E pro Brasil pode vir também com o Hexa no futebol, só que esse aí tá mais longe. Esse aí tá mais longe, meu amigo. Tá difícil, né? Pode ser, o ano é 26, mas... mas enquanto que eu estiver insistindo com algumas convocações aí, a coisa tá cada vez mais complicada. É, não torcer, né? O zagueiro já não vem mais. Esse aí tá fora. Bremer. É, torceu o joelho, ligamentos ontem e tá, vai passar a cirurgia. Esse já vai ser desconvocado aí pelo Dorival. Militão também saiu ontem, depois da derrota do Real, né, para o Lille. O Real ontem jogou com o time misto. Isso é uma prova do que a gente vem falando aqui. Os caras que são reservas nos seus times são titulares na seleção brasileira. Aí, tu quer o quê? O que que tu vai esperar? O Real jogou lá na França ontem com um time misto. Aí depois botou os titulares e não deu mais resultado. O Bezerro já tinha ido até o outro deitado atrás da parede e o Rüdiger, lá o alemão, foi lá, mandou ele baixar os braços, fazendo força, que ele tava com os braços pra cima, atrás da parede deitado. Se pega no braço é pênalti. Aquele menino só tá fazendo desastre lá. É, meu amigo. É, mas fazer o quê, né? São 12 e 4, 12 e 7, caminhando para 12 e 8. Olha, a Federação Acreana de Futsal continua sem a data da final da competição. Há uma semana que nós tivemos o primeiro jogo do estadual masculino e o final, a final do campeonato feminino, o masculino, a data ainda não está definida totalmente. Pode ser dia 19, lá em Chapuri, mas como também pode ser em uma outra data. Eu só espero que não estiquem tanto para perder o brilho da competição, exemplo de uma que tem aí. E vamos saber disso agora, no lance esportivo? Primeiro, o presidente fala do bom público que compareceu no ginásio no sábado. Poderia ter tido mais gente e ter segurado o povo se não tivesse feito o inverso, né? Ter feito a final feminina e depois a primeiro jogo da decisão do estadual masculino. Mas aí inverteram. Fizeram o primeiro jogo da final do masculino e depois a decisão do feminino. E sabe o que gerou? Ginásio vazio. Vamos lá, Paulo Roberto, chega aí. Destacar o futsal acreano no lance esportivo. Há uma semana, tivemos no ginásio Álvaro Dantas a final do campeonato feminino, o estadual. O primeiro jogo da decisão do estadual masculino, o qual foi vencido pela equipe do Atlético Chapuriense por 6-3 diante do Pista. Muito embora, passada uma semana, a Federação Acreana ainda não tenha data para o jogo decisivo, partida que vai ocorrer no interior do estado. O presidente da entidade, Rafael do Vale, participa conosco do programa. Comenta o bom público que prestigiou os jogos decisivos no sábado passado no Álvaro Dantas e os resultados. A conquista do Corinthians diante do Real por 4-0 no feminino e a vitória do Atlético Chapuriense diante da equipe do Pista no masculino. Realmente as duas equipes chegaram com mérito e a gente teve aí uma grande final, apesar do placar elástico, a gente pôde ver no primeiro tempo um grande jogo e é o que a federação esperava, né? Sempre cada vez mais a gente crescer com a modalidade, principalmente no naipe feminino, que é uma das poucas federações que tem todas as categorias de base, né? Do 15 até o adulto feminino. Então, assim, para a federação é só dizer que foi muita satisfação. O jogo também, o primeiro do estadual masculino, vitória do Atlético Brasiliense, que deu uma passada larga para ficar com o campeonato. É, não tem nada definido porque não tem saldo de gol, né? Mas a equipe de Chapuri demonstrou um grande futsal, né? Permaneceu invicta e venceu o jogo na casa do adversário, assim como fez também na primeira fase contra a seleção de Brasileia e aqui também contra o Fluminense. Então tem grandes méritos para chegar e conquistar aí o bicampeonato. Definida a data da decisão em Chapuri? Não, por enquanto a gente tem uma data mantida aí do dia 19, né? Mas a gente vai conversar com dois representantes das equipes para ver a melhor data para não atrapalhar ninguém. E aconteceu o que aconteceu aqui, né? Todas as equipes, ambas as equipes vêm com força máxima para que a gente possa ter uma grande partida de futsal. A entidade trabalha possivelmente com a data do dia 19. Segundo eles, a federação prepara uma grande festa de encerramento para o campeonato estadual no masculino, a exemplo do que ocorreu com o estadual feminino. Esperar que essa data não se prolongue muito, porque sempre eu tenho dito aqui e volto a afirmar, na proporção que vai se esticando, você vai tirando o brilhantismo da competição. O primeiro jogo, Atlético Chapuriense 6, Pista 3. Esse confronto lá em Chapuri não tem favorito. Esses times, na fase classificatória, eles empataram em 5-5 jogando em Chapuri. Mas o porquê desse empate? Porque o Atlético Chapuriense sabia que o Pista empatando lá seria ele o adversário da decisão e não outra equipe. Agora, não tem vantagem. Pista venceu no tempo normal, prorrogação e penalidades. Um empate ou vitória do Atlético Chapuriense, a equipe será proclamada campeã do estadual masculino de futsal da temporada 2024. A informação é de Paulo Roberto. Olha, são 12 horas, 12 horas mais 12 minutos. Daqui a pouco tem a eliminação do Santa Cruz, do Sena Santa Cruz, lá em Boa Vista, Roraima. Mais uma decepção para o nosso futebol. Perder para coisa que não tem tradição nenhuma, não estou menosprezando ninguém. Mas pelo investimento, pelos jogadores, e tu vai lá para Boa Vista, amigo, e tu perde para um time que foi formado há 2 semanas... Olha, essa chegou agora há pouco. A informação vem do Marcelo Rodrigues, que é comentarista de futsal do Sport TV. Ele trouxe a informação na semifinal agora há pouco do jogo Argentina e França, que a FIFA fará o pedido formal ao Comitê Olímpico Internacional para que o futsal e o futebol de areia entrem no programa dos Jogos Olímpicos. Se forem aceitos, as duas modalidades devem entrar para os Jogos Olímpicos de Brisbane em 2032. Segundo Marcelo Rodrigues, será a primeira vez que a FIFA fará o pedido formal para que as duas modalidades façam parte dos Jogos Olímpicos. Apesar do desejo das comunidades do futsal e do futebol de areia, a FIFA jamais havia feito o pedido junto ao COI. O que fará agora, segundo Marcelo Rodrigues, que é comentarista do Sport TV. A FIFA também fará o pedido ao COI para que o Torneio Olímpico de Futebol Feminino passe a ser disputado por 16 seleções e não 12, como é atualmente. Tá aí o motivo, onde eu li um material a respeito disso, porque eles têm medo de esvaziar a Copa do Mundo, que é no mesmo ano olímpico. Aí o qual é a diferença? Se fosse assim, olha, o futebol não é olímpico? Ah, mas é um ano diferente de Copa do Mundo. Tudo bem. Pode mudar a data da Copa do Mundo. Tivemos Olimpíadas esse ano, Copa do Mundo de futsal. O motivo, o medo deles é que o interesse passe a ser maior pelo futebol olímpico e não pela a Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo tem seu glamour, a mesma coisa da Olimpíada. A Copa do Mundo, tu faz eliminatória que nem todas as nações vão estar presentes. A mesma coisa os Jogos Olímpicos, nem a Olimpíada, nem todos os países. Tu faz uma seletiva, é proposto como... Aqui nós temos o pré-olímpico, que te dá o direito de jogar a Olimpíada. Caso você vença, seja uma das quatro equipes classificadas. O único medo deles é isso. Eu acho que cada um tem o seu glamour. A Copa do Mundo é diferente da Olimpíada. Lógico que quem não quer ter uma medalha olímpica? Uma Olimpíada é diferente da Copa do Mundo. Essa informação chega agora, informação de modificação da tabela do Sub-15. Aos clubes comunicamos as modificações abaixo assinadas em relação à tabela original do Campeonato Acreano de Futebol Feminino Sub-15. Jogo 19, modificação é Grêmio Chapuriense e Chapecoense. É de 14h50, mantido o horário, data 4 do 10, sexta-feira, foi para 7 do 10, segunda-feira. Estádio, mesmo local, Antônio Aquino Lopes. É, no jogo 20, a FEX Talentos do Futuro contra a CEMURB. Às 16, mantido o horário, data de 4, passa para 7, ou seja, de sexta para segunda-feira. Local mesmo. O jogo 21, o Leoas do Norte contra o São Francisco. Às 15 horas, mantido, data da sexta-feira, saiu, vai para segunda-feira, estádio Antônio Aquino Lopes. Quem solicitou essa mudança? Foram os times do Grêmio Chapuriense, Chapecoense e Afex, Talentos do Futuro. Motivo, ajuste da logística devido às eleições municipais, tá certo? Então, essa é a modificação que teve na tabela. E a tabela, então, ficou assim, ó. Vem lá do Leandro Rodrigues. Então, dia 7 do 10, segunda-feira, às 14h50, tem Grêmio Chapuriense e Chapecoense Florestão. Ah, no mesma data, na segunda-feira, às 16 horas, tem a FEX Talentos do Futuro e a CEMURB. E também na segunda-feira, às 15 horas, aí não sei como é que faz, vai ser no Florestão B, tá? Aí dá. Leoas do Norte... Leoas do Norte, São Francisco, no Florestão B, ou seja, campo de cima. No campo A teremos dois jogos e no campo de cima teremos Leoas do Norte e São Francisco. Isso tudo na segunda-feira em virtude das eleições no domingo. E a logística aí das equipes do interior pediram e a federação atendeu esse pedido. Leandro Santos Rodrigues, do Departamento de Competições, é quem assina a nota. Às 12 mais 17, aqui é o Lance Esportivo para você, hein? E ontem tivemos o Copa do Brasil, rapaz, Copa do Brasil ontem. Mas vamos primeiro, a Copa do Brasil Sub-20. Tivemos ontem vários jogos. Lá na Gávea, o Flamengo recebeu o Porto Vitória e aplicou uma goleada de 8-1. 8 para o Flamengo, 1 para o Porto Vitória. No CT Edmo Pinheiro, em Goiás, o Goiás recebeu o Vasco da Gama. O jogo normal terminou em 2-2. E nos pênaltis, o Goiás venceu por 3-2. Ou seja, já tem um confronto de time grande aqui, ó. Flamengo e Goiás. É para a segunda fase, jogo de ida e volta. Hoje teremos Cruzeiro e Coimbra para ver quem vai enfrentar o Cuiabá. Porque o Cuiabá ontem venceu em casa o Gama por 5-0. E quem vencer aqui de Cruzeiro e Coimbra, lógico que aqui está na lógica para o Cruzeiro, pode dar Cruzeiro e Cuiabá, os confrontos. Lá no Castelão, no Maranhão, nós tivemos Sampaio Correia e Macapá. Jogo 2-2 no tempo normal. Nas penalidades, aí não, Sampaio venceu. Perdeu por 4-3 para o Macapá. 4 para o Macapá, 3 para o Sampaio Correia, ou seja... o Macapá está na próxima fase e vai enfrentar o Náutico, que empatou com o Sena Madureira Santa Cruz em 1-1 no tempo normal e nos pênaltis venceu por 6-5. 6 para o Náutico, 5 para o Sena Madureira. Está eliminado. Então o confronto vai dar aqui. Aqui do norte, né? Lá do, vai dar Macapá e Náutico de Roraima. No Souza, tivemos ontem Tunaluso e Rondoniense. Tempo normal, 2-2. E nos pênaltis, 4-1 para a Tunaluso. Cabe bate pênalti ruim, hein? Pênalti ruim, 4-1. Aí tivemos no Carlos Emite, Fast 1, Sparta também 1. Aí nos pênaltis, 6 para o Fast, 7 para o Sparta. Perdeu em casa o Fast, está eliminado. No Joia da Princesa, o Bahia aplicou uma goleada no Tiradentes do Piauí, 8 a 0. Então, vai dar aqui Tunaluso, né? E o Sparta, que é do Tocantins, se não me engano. O Sparta do Tocantins. Aí hoje teremos, né, na Arena das Dunas, América e Retrô. Retrô que tem base boa, hein? Tem 8 campos só no CT dele. 9, né? 9 campos. Hoje teremos também Ceará e Serra Branca. Né? Ontem tivemos CSA 3, Lagarto 0. Hoje, aquele jogo que eu perguntei para o seu placar. Palmeiras e União ABC. O que deu lá em cima no início, quando você leu o primeiro. 8-1. Por aí. Aí no Couto Pereira tivemos ontem o Curitiba empatando com o Juventude em 1-1. Aí nos pênaltis o Curitiba levou a melhor, venceu por 3-1. No CT de Cotia, em São Paulo, São Paulo venceu Londrina por 6-1. 6 para o São Paulo, 1 para o Londrina. Aqui nesse confronto aqui do Curitiba, poderemos ter Curitiba e Palmeiras, porque o confronto é a fase é essa, o chaveamento é esse. Palmeiras e União ABC vai enfrentar aqui o Curitiba, um dos dois, quem passar. O São Paulo, que venceu Londrina, vai enfrentar o Criciúma, que no Ayrton Ferreira da Silva, lá em Porto Alegre, venceu o Grêmio por 2-1 no tempo normal. Rapaz, o Criciúma bate no principal, bate no sub-20, né, no Grêmio. Então, Grêmio 1, Criciúma 2, o chaveamento está aqui, São Paulo e Criciúma, né? O Porto Velho também se ferrou, perdeu o Rondonians, perdeu para o Atunaluso. Ou seja, do norte ficaram o Náutico e o Amapá, e o Macapá, exatamente. Náutico e Macapá, que será o confronto entre os dois. Portanto, ontem o time do Santa Cruz, que representava Ceno Madureira, ficou nas penalidades. Eu vi boa parte do jogo ainda no link que foi enviado, mas realmente, aí reclamam. Eles reclamaram aqui de campo, não foi aquele time que veio de Roraima? O Canarinho está horrível. Está horrível o piso do Canarinho também. Não estava molhado, lógico, estava seco. Mas não estão tratando do Canarinho. Mas aqui no norte, Belém e o Amazonas, quando querem, são os melhores campos, os melhores gramados. Falando daqui, né? Os nossos aqui, porque aqui a gente sabe da situação no período de muitas chuvas e temos que ter a competição. No caso, as competições, porque além do estadual, é jogada a Copa Verde e a Copa do Brasil no período que mais se chove. E a expectativa é que no próximo ano vamos ter um campo que vai suportar, se o período for de intensas chuvas no dia desses jogos, ou no período desses jogos, nós vamos ter um campo que vai suportar essa problemática. Aí os caras vêm de Porto Velho reclamar de campo aqui. O campo dele lá é horroroso. O Aloizão só tem ele na capital. Aí vem lá de Boa Vista reclamar de campo aqui. A gente sabe que o Canarinho nunca teve um bom gramado. Nem quando foi entregue novamente depois de uma reforma que, enfim, quase não termina. Tinha lá aquele Ribeirão que era um chiqueiro, um lamaçal danado. E agora tá só o Matagal. Exatamente. Aí vem lá do Amapá, às vezes o gramado lá no Zerão tá perfeito, às vezes não. É falar de gramado, falar de campo. Aí a gente vai jogar com times da... Nós aqui vamos jogar com times aqui da região. Times formados há 2-3 semanas conseguem vencer os nossos, que já estão aqui baseados há mais de 2-3 meses. Porque o time que foi jogar por Sena Madureira, representando lá o município de Sena, o Sena Santa Cruz, é um time que há poucos dias jogou o campeonato estadual sub-20, o qual foi campeão. E vinha numa sequência de preparação aí, alguns que jogaram o sub-17, que acabaram sendo derrotados pelo Galvez. E alguns que foram importados, que também fizeram parte da conquista do campeonato sub-20. Nós não conseguimos ganhar desses times aqui da região. Tu imagina se nós pegarmos um time mais qualificado no eixo Rio, São Paulo, Minas ou Porto Alegre. E olha, mas... que se passa por Roraima, Pegar o Amapá, né? Ia pegar o Amapá e, consequentemente, ia ter duas partidas com o primeiro jogo pelos critérios. Esse time de Macapá aí, que venceu ontem, esse time avançou de fase na Copa São Paulo. A maior prova do que eu estou dizendo aqui, o que eu venho falando, nós vamos ter nessa Copa São Paulo do próximo ano. É a maior prova que nós vamos ter nessa Copa São Paulo do próximo ano. Enquanto o que nós passamos de opiniões, às vezes conversamos com as pessoas que comandam esses projetos, esses times, não é aceitável. Aceitável é que fulano que vem lá não sei de onde, fulano que vem não sei de X, aí vem trazendo. Tem jogador aí que ninguém sabe aonde jogou. O cara traz para cá para dar uma visibilidade, para tentar colocar no mercado. Porque o time aqui vai jogar uma competição nacional, não, tu vai lá, tu vai ter tua oportunidade de tu descambar para outro centro. Porque bom mesmo, o time lá não deixa vir, segura. Quem tem uma perspectiva, não vem. Por quê? Porque não é liberado. Quando você... papagaio vai dar vento, os caras não soltam a tua, não. Agora, sabe que é inchado, né? Os caras têm muitos, tem 30, 40 na base. E eles querem ir colocando no mercado de trabalho. Eles querem ir colocando, tentando ali lapidar o que eles têm para, quem sabe, no futuro eles terem de volta esse jogador. Porque esse jogo ontem lá em Boa Vista, outro dia aqui, a semana passada, eu falei sobre o time do Náutico. Contratou uns dois ou três, estava esperando chegar ainda, uma semana antes de começar a competição. E não ganhou no tempo normal. Por quê? Desperdiçaram um pênalti no final do jogo, no tempo normal, e ganhou nas penalidades. Fica torcendo, sempre torcendo. Se a base vai boa, a base vai bem, tem que cobrar do profissional. Se nosso profissional não anda, a prova está aí, as competições que nós jogamos esse ano. A gente não avançou. Há quantos anos que não passamos de Copa do Brasil da primeira fase? E olha que os times que vêm para cá, um caiu e o outro está lutando para não cair. O Sampaio caiu lá no Maranhão, caiu da Série C para a Série D. E o CRB está lutando para se manter na B. Está na porta da C. A mesma coisa quando teve por aqui o Vila Nova e o Gama. Então diz aqui no Globo Esporte lá de Roraima, o Náutico venceu o Sena Madureira por 6-5 nos pênaltis após empate no tempo normal na Vila noite. Vila Nova e Brasiliense, só um minutinho que eu falei Gama, a fila do Vila Nova e Brasiliense. Na noite de ontem no Canarinho em Boa Vista, em jogo único válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. O gol do Náutico foi marcado por Kiko num belo voleio aos 24 minutos do primeiro tempo. O Sena Madureira buscou um empate em cobrança de pênalti sofrido por Joaquim. Neto cobrou e deixou tudo igual aos 4 minutos da etapa final. Com o resultado, o Náutico se classificou para as oitavas de final e enfrentará o Macapá, que passou pelo Sampaio Correia, também nos pênaltis. Os jogos serão de ida e volta, com previsão para os dias 16 e 23 de outubro. Portanto, tá aí, né? O Náutico, que estava jogando com a camisa parecidíssima com o Santinha, com o Santa Cruz, só que... É o rubro, né, o Náutico? Ele é... Exatamente, e aí o Santa Cruz estava jogando de azul, Sena Madureira, Santa Cruz estava jogando de azul, e o Náutico jogando com aquelas camisas listradas, né? Vermelho e branco. Sena é azul e branco, né? E aí tinha muita gente que estava assistindo e pensando que o Sena Madureira, Santa Cruz era o Náutico, e depois foi que foram ver que não era, ele estava de azul, então teve aí a participação. Mas foi válido, porque pela primeira, o Sena não ia participar, né? E teve a fusão aí com o Santa Cruz, por isso o Acre teve representante nessa competição. Às 12h29, Márcio. Eu vou ler aqui antes do intervalo, o ouvinte manda aqui. Ó, Santa Cruz é profissional em estrutura, amador em comissão técnica. Olha, não sou eu que estou dizendo, está aqui a mensagem, está aqui via aplicativo. Segundo ele, é amigo do amigo lá. Também não sei o que estou dizendo. É a mensagem, apenas estou reportando. Vamos lá, fatura. Se apronte para votar. Prepare seu coração, que vem aí a eleição. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Confirme onde você vai votar. Leve um documento com foto, deixe seu celular no local indicado e pode levar uma colinha com os números dos candidatos. Vote para vereadora ou vereador e depois para prefeita ou prefeito. Para quem veio até aqui, só faltou... Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Alô, meu povo! De volta às aulas é na Papelaria Colegial, onde você encontra todo tipo de material escolar, de escritório, da melhor qualidade e excelente preço. Economize! Faça uma visita à Papelaria Colegial na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental. Ligue para mais informações. 3224-5580. 3224-5580. Entrega em domicílio. 22, vai! Pode avisar que eu tô chegando. Pode avisar que eu tô passando. Eu sou assim, tem boca assim, é boca longe de novo. Abre um sorriso, boca. Vote Bocalon 22. Toda família tem uma história com aquela receita especial da mamãe. Uma história com uma boa porção de paciência, uma pitadinha de disciplina, misturada com carinho e muita dedicação. E claro, o ingrediente que não pode faltar, uma tonelada de amor. Os demais ingredientes você encontra no Ara Super. Há 41 anos construindo histórias, sempre ao seu lado. Lab Norte é uma loja com conceito único e diferenciado, com distribuição de produtos médicos e hospitalares com referência no estado do Acre. Na Lab Norte você encontra o que há de melhor em produtos para clínicas médicas e odontológicas, hospitais, profissionais da área da saúde e público em geral. Nossa loja possui estacionamento próprio. Atendemos também no delivery 992-23-0137. Lab Norte, Estrada do Aviário 423, Aviário. Olá, sou Francisco Piaba, produtor rural e vereador de Rio Branco. Quero dar continuidade ao meu trabalho na Câmara Municipal para poder fazer ainda mais. Conto com o seu apoio. No dia 6 de outubro, vote Francisco Piaba 44888 para vereador, com o povo e para o povo. Doces e salgados é com Chalé do Trigo, Rua Bacelar, número 130, bairro Aviário. No meio de tantas mentiras que surgiram nesta campanha, Bocalon contou mais uma. Ele agora diz que foram os aliados de Marcos Alexandre que denunciaram as irregularidades do programa de tapa-buracos da Prefeitura de Rio Branco. A denúncia foi levada à mídia por empresário de Rio Branco, contratado pela própria Prefeitura. O povo não é besta, Bocalon. As pessoas querem ver trabalho sério nas ruas e não desculpas. Boca não. Você está com o grande Lúcio Esportivo Difusora. Às 12h33 aqui o Lance Esportivo na sua Difusora AM na Aldeia FM. E vou começar esse segundo bloco com o Corinthians, que enviou um pedido formal de esclarecimento a Esporte da Sorte, casa de aposta que patrocina o clube. E não consta na lista do governo federal das empresas do setor autorizadas a operar no Brasil. Caso a Esporte da Sorte não resolva o problema, até o dia 11, sexta-feira da semana que vem, o site da empresa sairá do ar e o Corinthians será obrigado a tirar a marca da empresa da sua camisa. Rapaz, o Corinthians já entra no... O tema deixa o clube em alerta, mas a diretoria alvinegra se vê protegida por uma cláusula contratual que prevê o pagamento de multa de 100 milhões caso a Esporte da Sorte não tenha licença para operar. Se for banida, meu amigo, vai pagar muito, vai. Vai cumprir, vai. O pagamento da tal indenização teria de ser feito em até 10 dias após o rompimento do contrato. A informação foi divulgada inicialmente pela UOL. A Esporte da Sorte fechou com o Corinthians em julho um contrato de 3 anos no valor de 309 milhões. Destes, 57 milhões eram destinados à contratação de um reforço mediático. O Timão decidiu usar a verba com o holandês Memphis Depay. É, a casa de apostas diz ter cumprido com todas as exigências para operar no Brasil e alega que está com contato, que está em contato com o governo para regularizar sua situação. No mês passado, o dono da empresa foi preso em operação policial que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. É, tem, a situação é complicada. Vamos só ler essa notinha aqui, ó. É, o Esporte Clube Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esporte da Sorte nessa parceria de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimento sobre os status e os próximos passos do processo de regularização da operação. O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando, melhor dizendo, os interesses da instituição e de nossa fiel torcida. Tá aí a nota do Corinthians, nota oficial. É, Esporte da Sorte, tá? É. Tá ligado com a gente aqui a Eliane, também pelo Instagram ali, o Dorielso Mendes. É dia 9, Dorielso, de novembro, né? A festa. É. E o Thiago Narciso também chegando ali, dando o prazer da sua audiência. Vamos falar de fisiculturismo, porque nos dias 18, 19 e 20 agora de outubro, tem um evento que é internacional, mas essa fase é no Brasil. E tem uma criança que está inscrito lá. Chega. O Lance Esportivo agora chega para falar de fisiculturismo, porque o fisiculturista Erivaldo Gadelha, que também é professor de educação física e personal training, está naquela fase de polimento para participar do Olímpia Amador, que vai acontecer em São Paulo no período de 18 a 20 de outubro. E esse acriano vai pela primeira vez mostrar o seu físico e tentar buscar um título para o fisiculturismo acriano, porque ele já faz parte de várias categorias, como Master e também Absoluto, e agora vai tentar mostrar o seu físico nesse evento que é reconhecido mundialmente. E a fase Brasil acontece agora de 18 a 20 de outubro. Arivaldo, perspectiva de uma boa participação neste evento? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está aí na preparação, né, já há mais de 3 meses, para representar o Acre, né, no Olímpia. O Mister Olímpia é o maior evento do fisiculturismo no mundo. E aí a versão Brasil é agora, esse mês, né, de outubro, no dia 18, 19 e 20 de outubro. A gente vai, vamos lá, né, vamos lá tentar trazer um título aí pro Acre. Como é que está aí os preparativos? Você está naquela fase já de polimento? É, exatamente. Agora está faltando 3 semanas, né? Começa agora a hiperidratação, tomar muita água. Né? O carboidrato já está zero, que como eu tenho a idade maior assim, o carboidrato é zero. Eu não como carboidrato. Então a parte muito difícil é a alimentação, né? Segurar a fome. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Como é que tá a situação de chegar até lá? Você que tá se bancando? Esse ano agora, é a primeira vez que eu vou lá, né? Até agradecer aqui um agradecimento especial à Leane. A Leane, que é da família Teles, né? E o Leandro Teles. Eles estão me dando uma força, né? E tudo que a gente faz é do bolso. E todas as vezes que eu subo, os amigos que ajudam, entendeu? Então a gente sempre é ajudado, assim, não tem nenhum apoio de empresa ou de governo, nada, é sempre do bolso mesmo. E você vai na categoria Master? É, eu vou na Master e vou na principal também, que é até 70 quilos, que é a minha principal. Aí na Master eu vou com os caras da minha idade e na minha principal, que é até 70 quilos, vai todo mundo junto, entendeu? Perspectiva de trazer uma boa classificação? Eu tô com, pelo menos na minha categoria, eu tenho grande chance de trazer o top 1, né? Agora na Master, eu não sei, a Master é complicado, porque a Master não tem peso, né? Eu posso ir com um cara de 100 kg, 80, e a minha média de peso é 70. Mas se Deus quiser, a gente vai trazer um top 1 aí, pelo menos um top 1 para o Acre. Aí, esse é Arivaldo Gadelha, né? Fisiculturista, tá trabalhando, os carboidratos já não come mais, agora é muita água, é a fase que eles têm para secar. É isso mesmo, e ficar só músculo, tirar todo aquele excesso de gordura do corpo e deixar só o músculo, porque quando sobe no palco, quando ele diz aí, quando eu subo, tem o apoio de alguns amigos. E esse subir é subir no palco depois daquela pintura, né, que os atletas recebem para mostrar definição dos seus músculos. E o Arivaldo está aí trabalhando nesse sentido de participar pela primeira vez do Olímpia Amador e conquistar bons resultados. Sempre em nome do governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas, também da Lab Norte, Arasuper e Chalé do Trigo, Alberto Casas para o Lance Esportivo. E Erivaldo Gadelha, ele é professor de educação física, é também personal trainer e fisiculturista. Ele está nessa batida aí, deixou bem claro aí que parou o carboidrato, não come mais nada de carboidrato, segundo ele aí, é para manter a fome, está sendo uma batalha. E tomando muita água. Essas três semanas assim, esses fisiculturistas, esses atletas, eles se preparam muito bem, porque não pode ter excesso de gordura no corpo, né? Tem que ter só músculo. E por isso eles fazem esse polimento, não é que deixa os atletas aí em condições de mostrar o seu físico. Tivemos aqui na Livraria Paim um evento que levou muita gente e agora ele vai mostrar o seu potencial lá no Olímpia. É amador, a primeira vez que ele está indo e, como ele disse aí, essa competição ela é mundial, mas tem a fase que acontece no Brasil. E essa fase é onde ele vai participar. 12 mais 42. Vamos chamar o PH tá chegando aí com o Sub-15 porque teve mudanças e ele traz aí tudo a respeito também do masculino. Boa tarde, Paulo, Alberto, a todos que estão ligados no Grande Lance Esportivo. Eu chego na minha participação no programa desta quinta-feira falando direto do Florestão. Em destaque as notícias do Campeonato Estadual Sub-15. Temos a primeira semifinal definida do estadual, a AFEX bateu a equipe do Grêmio Chapuriense por 1-0 num jogo muito equilibrado ontem à tarde no Florestão e garantiu uma vaga na semifinal. Na outra partida, o Cruz Azul derrotou o Bangu por 3-0 e também é semifinalista. Quem está presente conosco no Grande Lance Esportivo é o técnico do Cruz Azul, João Neto. Uma vitória importante, um placar que parece que o jogo foi fácil, mas não foi bem assim. Não é isso, João? E o Cruz Azul segue na disputa do título do Campeonato Estadual Sub-15. Sim, cara. Nós, esses meninos vêm, a gente dá o melhor deles. Muitos deles não tem passagem de ônibus. A gente não tem apoio de ninguém. A gente só tem um apoio do Mercantil do Neto, lá na 6 de agosto, que dá todo o suporte, tudo. Foi um jogo difícil no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente começou a ver a jogada deles. Fizemos o gol e conseguimos essa vitória. Muito importante para esses meninos, que era o sonho deles é chegar nessa semifinal. Teve deles que até sonhou ontem. Independente de quem passar, de Grêmio Chapuriense e Afex, Cruz Azul chega muito forte nessa semifinal? Com certeza a gente chega muito forte. Muito forte. Nós é um time que chegou ali comendo ali pela beirada, estamos aí na semifinal. Acredito que todo mundo já conhece o nosso time. O Giovani, que hoje não pôde estar com nós, é um cara excelente, um treinador que os meninos respeitam muito, um cara cheio de ideia, que veio ajudar essa equipe aí. A outra semifinal do Campeonato Estadual vai ser definida hoje, a partir das 14h30, Rei Arthur e Santa Cruz fazem um duelo da fase de quartas de final, na outra partida o Galvez enfrenta o Santinha. Acho, e aí é claro que é a minha opinião, que dessa parte da tabela sai o campeão do Campeonato Estadual Sub-15, porque temos Rei Arthur, Santa Cruz, Galvez, e um pouco abaixo o Santinha. Sem demérito nenhum para quem já passou, as equipes desse lado da tabela, para quem acompanhou o campeonato, elas são bem mais fortes. Direto do Florestão com as notícias do Campeonato Estadual Sub-15, Paulo Henrique Nascimento para o Grande Lance Esportivo. Você está tendo o apoio do Neto. Você acabou de falar aí, o técnico do Santa Cruz. Do Cruz Azul. O Giovanni Silva também é lá da comissão. Você está tendo o apoio ainda de uma pessoa, um morador aí que tem uma loja aí no bairro. Vê se você consegue estender aos demais aí que tem comércio, para que dê esse apoio, esse suporte aí para a equipe do Cruz Azul. E quem não tem de ninguém, amigo? Quem não tem de ninguém? Né? Nós estamos hoje encerrando o ciclo da mudança. Porque o que teve de mudança, mudança mesmo vai ter segunda-feira. É, mas teve mudança no COB, já. É. No COB, Comitê Olímpico Brasileiro. É. Teve mudança. Eu sabia, gente, eu quero mudar. Mudar o quê? Quem faz mudança é caminhão, é freteiro. Mudar o quê? É Marco Antônio de la Porta, é o novo presidente do COB. É, foi eleito por 35 votos. 35 a 20. Só vou mostrar aqui. É, tivemos aqui, olha, Marco Antônio Laporta foi eleito novo presidente do COB e Comitê Olímpico Brasileiro. Foram 30 votos contra 25 da chapa da situação, que contava com o atual presidente Paulo Vanderlei Teixeira. Sua gestão será de 2025, ano que vem, até 2028, período correspondente ao ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A chapa de Marco Antônio conta também com Iane Marques, medalhista de bronze no pentatlo moderno na Olimpíada de Londres em 2012. Votaram 34 presidentes das confederações olímpicas, né, de verão e inverno filiadas ao COB. Dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional, o COI, o Andrew Passons e o Bernard Hajman, e 19 presidentes da Comissão de Atletas. É, já Daniela Castro, do Pacto pelo Esporte, foi eleita membro independente do Conselho de Administração com 29 votos contra 26 de Ricardo Leiser. Vale lembrar que Daniela questionava a legitimidade de um terceiro mandato de Paulo Vanderlei, que assumiu o lugar do Carlos Arthur Nussmann, de quem era vice em 2017. Os atletas. A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil definiu em eleição a sua nova composição. A comissão, que assumirá em 2025, terá a veterana Hortência, lenda do basquete nacional, e os judocas Kathleen Quadros e Rafael, o Baby da Silva, medalhista nos Jogos de Paris de 2024. Entre outros atletas e ex-esportistas. A comissão que vai cuidar dos interesses dos atletas para o ciclo olímpico a ser encerrado em Los Angeles em 2028 será liderada por Fernanda Nunes, que foi a mais votada neste pleito. A esportista do Remo recebeu 46 votos entre 42 candidatos, entre homens e mulheres. No total, 357 atletas votaram nessa eleição aí do COB. Então, mudança. O antigo ex-presidente, depois do Paulo Vanderlei, que era vice, né, era dele, ele parecia que trabalhava com... Era o Uribe, né? Ele disse que era o Uribe, né? Era, né? Era. Os caras foram lá, mano, tinha um cofre lá que tinha não sei quantas barras de ouro. Vamos falar da Federação de Futebol, porque tem informações aí. A exemplo, quando eu falei aqui, acho que foi na terça, se não me falha a memória, hoje estamos na quinta, que foi decepcionante. Foi na terça? Foi na terça. O número de times do feminino para jogar o estadual. 4 equipes, né? Se tinha 7 o ano passado, esse ano reduziu para 4. 4 equipes, times, clubes. Jogar o campeonato estadual. É uma competição oficial, é a última da competição oficial da temporada, do calendário. E a gente vê que não tem interesse algum. É só o disse-me-disse, o blá blá blá. Vamos na matéria? Chega aí, Paulo Roberto, trazendo essa novidade aí. No lance esportivo agora, vamos trazer informações das últimas competições da temporada de 2024 do calendário esportivo da Federação de Futebol do Acre. A segunda-feira, dia 30, foi a data final para as inscrições nos campeonatos Sub-11, Sub-13 e o Estadual Feminino, competição que dá ao campeão o direito de jogar o Campeonato Brasileiro da A3 do próximo ano. Os abertos 11 e 13 proporcionaram um número grande de participantes. Times que confirmaram no 11, 20 equipes vão jogar a competição. Já o Sub-13, 25 times confirmaram a participação nessas competições organizadas pela federação. A decepção maior ficou por conta do estadual feminino, a última competição oficial da federação no ano. Somente 4 clubes confirmaram presença: Galvez, Acermurbi, Nauas e o Andirá Esporte Clube. Diretor do departamento técnico da entidade, Leandro Rodrigues, está conosco no programa. Ele comenta a não participação de mais times no campeonato estadual feminino, já que o ano passado tivemos 7 clubes jogando a competição. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós esperávamos pelo menos que desse a quantidade de time que deu no ano passado, né? Que foi 7. Essa redução, pra gente, a gente fica um pouco triste, porque a gente aumentou o número de competições femininas, que temos mais 2 categorias, né? Tem o 17 e o 15. A gente estávamos aguardando que pelo menos repetisse o número de clubes no adulto. Por se tratar de uma competição oficial ou não participação de alguns clubes, a falta de interesse dos nossos dirigentes? A gente entende que os clubes que são filiados não estão motivados para o feminino, né? Tendo em vista que a gente tem 7, deu 7 clubes no Sub-17, deu 7 no Sub-15 e a gente tem mais de 150 meninos jogando as duas competições. Congresso técnico do estadual feminino acontece dia 10? O congresso está marcado para o dia 10 e a previsão de início do campeonato será dia 21. Agora, Leandro, as últimas competições abertas, que é o 11 e o 13, números de participantes acima da média? O 11 e o 13, a cada ano que passa, ele vem crescendo. A gente fica muito feliz, né? E a gente consegue ganhar uma quantidade gigantesca de atletas. No caso, a gente teve no Sub-15, a gente fez um levantamento, a gente tem mais de 600 atletas, a gente espera que no Sub-13 e no Sub-11 esse número cresça e que a garotada se divirta, que os dirigentes entendam que essa competição é para os garotos se divertirem e não vir com um espírito de competição muito elevado. Como é que a federação pretende fiscalizar as idades, tanto do 11 quanto do 13, mesmo sendo competições abertas? Essa parte de documentação, a nossa documentação, ela é a mesma em todas as categorias. A gente pede identidade do atleta, certidão de nascimento do atleta e do responsável, e tem a nossa ficha também. Então, é a mesma documentação para todo mundo. Tem que ter a documentação, tem que ter RG, tem que ter CPF, tem que ter certidão de nascimento para poder jogar. Congresso técnico, previsão de início, Leandro? Congresso técnico é dia 16, a previsão de início é para o dia 22. Previsão de encerramento do ano esportivo na federação? A gente está previsto para encerrar no dia 30 do 11, que é para a gente ter o mês 12 para manutenção do campo, para a gente ir preparando já o profissional do 2025. Com os campos à disposição, tanto o A quanto o B, a tendência é desenrolar mais rápido essas competições. Com mais o campo B disponível, a gente tem uma opção a mais para realizar os jogos. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço. O Leandro não quis, ele foi politicamente, quando perguntado, a falta de interesse dos nossos dirigentes em jogar o estadual feminino. E ele politicamente respondeu que talvez seja por algum tipo de problema, como financeiro ou coisa parecida. Ele não quis entrar no mérito. Tudo bem, entendemos a função dele dentro da federação, mas eu particularmente volto a dizer, é uma falta de interesse tamanha dos nossos dirigentes em não jogar uma competição oficial, uma competição que você sai para jogar no cenário nacional. E com tudo pago, pela Confederação Brasileira de Futebol. Sabe por que não tem interesse? Porque a CBF ainda não repassa algum tipo de aporte financeiro diretamente aos clubes. O que a CBF disponibiliza? Hospedagem, alimentação, passagens e uma ajuda financeira que são os custos dos jogos quando disputado fora e em casa, fora do estado e quando joga nos próprios domínios. No dia que a CBF começar a passar uma determinada soma financeira, você pode ter na certeza que dirigentes de todos os clubes ou a maioria vão sim querer jogar o estadual feminino. A informação é de Paulo Roberto. Aí, uma da grande decepção, nós tivemos 20 times no 11, 25, 26 no 13. Agora a competição oficial, esperava-se, atingimos 7 o ano passado, tinha pelo menos 8 clubes jogando a competição. Mas é aquilo que no final da matéria foi dito. No dia que disser, olha, vai ter um aporte, a CBF vai disponibilizar exemplo da Série D, 100 mil por fase. Aí tu vai ver, mano, a confusão. Além do que já disponibiliza hoje. Porque hoje, além das passagens, tu tem hospedagem, alimentação. E tu, jogando em casa ou fora, tu tem um bônus de deslocamento. Em casa, a CBF paga tudo. Lógico que você vai ter que apresentar as notas para ter a reposição do recurso. A logística é por sua conta, mas em compensação, dois dias depois, o que você gastou mediante documentos apresentados e enviados, relatório, você tem um ressarcimento, recebe de volta. Você não tem aquele dinheiro como é a Série D, como é, só não teve esse ano na Copa Verde e nem como é a Copa do Brasil. Mas no dia que determinar um percentual, olha, vamos dar X, aí você se responsabiliza e a CBF ainda banca tudo, né? Da arbitragem. A logística é por sua conta. Mas lembrando que no convênio do governo com a federação, tem a parte do feminino, né? Tem um percentual, sim, o futebol feminino, e ganha muito bem. Ganha um percentual acima de 70, 80 mil reais para as equipes que jogam feminino, para quem é, vem assim, vem por escala. A campeão X, vice é outro, e os participantes demais, você tem um percentual. Ah, agora, o que se referindo aí é no que diz respeito a recursos da CBF. Sim. Porque não tem aquilo como ela te dá toda a estrutura. Aí você, quando você joga em casa, você tem que disponibilizar a logística do confronto. Depois, por meio de notas, você vai lá e faz o ressarcimento. E às vezes, quando tem clube que até pede a federação é quem organiza toda a logística e depois, mediante as notas, o dinheiro é feito o ressarcimento. No dia que disser não, vai ter uma cota. Tu vai jogar, tu vai ter 100 mil, dizer assim, 100 mil. Tá? Tu, e cada fase que tu for aumentando, tu vai aumentando esse bônus. Vai aí passando, tu, né? Fase que for passando. Aí tu vai ver a confusão, meu amigo. Às 12h57, ontem tivemos Copa do Brasil, lá na Arena MRV tivemos o Vasco abrindo o placar, fazendo 1-0 com o Felipe Coutinho, mas depois o Atlético Mineiro virou com o Arana e também com o Paulinho, 2-1 de virada em cima do Vasco da Gama, jogo de ida. Também jogo de ida no Maracanã, que não estava muito lotado, na estreia de Felipe Luiz, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0. Mas foi um jogaço, um jogo diferente, tanto do lado quanto do outro, e valeu a pena o Corinthians pagar os 500 mil reais pelo Hugo Souza participar da partida, porque defendeu muito, né? E tem flamenguistas que estão aí dizendo que o Flamengo foi garfado pelo VAR, que o VAR fez a linha torta no impedimento do Gabriel. Eles dizem aí, na rede social estão dizendo aí, mas o que vale é o VAR. Se não, aquele gol contra o Fluminense tinha saído a bola, né? Não saiu, ficou só um gumezinho e o Gabriel estava um ombro na frente. O certo é que terminou 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians, com a estreia do Felipe Luiz, e já estão dizendo aí que vai ser um treinador diferente dos demais. Vamos aguardar, gente, foi só o início, só a primeira partida dele no profissional. Lógico que os jogadores abraçaram a causa, a gente tinha falado isso aqui. Se os jogadores abraçarem a causa do treinador e partirem, quem vai jogar são os jogadores. Né? O treinador fica ali de fora, só orientando. Mas quem entra em campo são os 11. Eles que têm que correr e tocar a bola certa. Porque naquele jogo do Tite, último, a gente via que o Flamengo estava errando passe de dois metros. 2 metros ali, 1 metro ele errava o passe. Ou seja, a queda estava iminente. Não tinha mais jeito, né? Hoje teremos Campeonato Brasileiro da Série A. No Heriberto Hilsen, teremos às 19 horas, horário de Brasília, Criciúma e Atlético Goianiense. Criciúma vencendo, afunda mais um pouquinho o Atlético ali na lanterna da competição. E o Fluminense recebe o Cruzeiro às 21 horas e 30 minutos, 7h30, horário do Acre, no Maracanã. Fluminense e Cruzeiro. Vai ser a estreia do Fernando Diniz contra o ex-clube. Será que teremos lei do ex? Tomara que não, né? Tomara que não. Ou o Fluminense sai, dá uma desafogada ou fica lá na lama do jeito que está. Amanhã teremos também Campeonato Brasileiro, porque essa rodada, ela rodada de 29ª, vai ser quinta, sexta e sábado. Domingo não teremos futebol. O jogo de amanhã, o Grêmio recebe o Fortaleza, o Atlético Mineiro recebe o Vitória, o Bragantino recebe o Palmeiras. Também tem o Atlético Paranaense recebendo o Botafogo. Isso aqui já é pro sábado, rapaz. Na sexta-feira, amanhã, só teremos um jogo, que é na Arena do Grêmio, Grêmio e Fortaleza. Aí o sábado vai ser lotado. Amanhã a gente dá esses jogos do sábado, porque hoje já esgotamos o prazo. 13 horas do Acre, fechando o lance esportivo desta quinta-feira, dia 3 de outubro. Um abraço. Você está ouvindo? A rádio que vai mais longe. Eu adoro. Difusora. Muito mais alegria. Mais alegria. Esta é a Difusora. Olá, meus amigos. Sou o Marco do Esperança, formado em Educação Física pela UFAC, líder comunitário, trabalho na Polícia Penal, na qual tenho muito orgulho. Agora estou candidato a vereador por Rio Branco por acreditar em dias melhores. Meu número é 40444. Para prefeito, doutor Genilson 40. Vem com a gente. Genilson é 40, eu vou. Chegamos ao final dessa campanha, enfrentando duas máquinas, mas com a fé e a esperança no coração. Combati o bom combate. Estou pronto para esse desafio. Eu quero falar com você, que já me viu trabalhar, que me viu no seu bairro, na sua rua, que me recebeu na sua casa. Nós estamos bem pertinho da vitória. E domingo é a mudança com responsabilidade. É 15 para prefeito. É Marcos Alexandre, eu conto com você. Marcos é 15! O Forte é uma combinação perfeita de ervas que agem no controle da diabetes, cólica e infecção intestinal, cravos, manchas na pele e espinhas. O Forte ainda protege você e sua família contra dores na barriga. Comeu, bebeu algo que lhe fez mal? Tome o Forte e tá resolvido. O Forte combate H. pylori, úlceras, aftas, enxaqueca, diarreias, enjôos, gordura no fígado, hemorroidas, gases presos, inflamação no estômago. Não aceite imitações. Chá de verdade é Buforte. Buforte trata da insônia, barriga inchada e estufada, boca amarga, mau hálito, pedra nos rins, prisão de ventre, constipação, ácido úrico, gota, intestino preso e colesterol alto. O Buforte provou que é possível controlar doenças causadas pelo álcool, ressacas, cirrose, azia, gastrite e má digestão. Quando for à farmácia, só compra se for o verdadeiro Buforte. Ah, sou o Jimmy Juruna. Quero ser vereador para trabalhar pela população de Rio Branco. Defender os camelô, a cultura, o esporte e o lazer. Nosso mandato será um elo de ligação entre você e a prefeitura em busca de soluções para a nossa comunidade. Peço seu voto de confiança. Para vereador, vote Jimmy Juruna, 15456. Para prefeito, Marcos Alexandre, 15. A hora é agora. Vote 15. De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza. Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza. Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor. Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre. Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759. O Vitamel é a perfeita combinação de 20 vitaminas que agem no fortalecimento de todo o seu corpo. Vitamel protege você e sua família da falta de ar, esquecimento, raquitismo, cansaço no corpo e na mente, fadiga, estresse, gripe, falta de memória, esquecimento, surdez, cegueira, resfriado, insônia, anemia, fraqueza no corpo, colesterol alto e falta de disposição. O Vitamel é a vitamina da família. Sofrendo com cãibras, dores no corpo, manchas na pele, tonturas, desânimo, nervoso, dormência no corpo, e age no fortalecimento de dentes, nervos, músculos e visão. O Vitamel combate imunidade baixa, fortalece cabelos e ossos fracos. O Vitamel é o jeito mais fácil de controlar doenças do fígado e dos rins, retardamento mental, memória fraca, osteoporose e é amigo do coração. Quem toma Vitamel dificilmente entra em depressão. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. O governo do Acre, por meio do IDAF, informa que a declaração de rebanhos 2024 deve ser realizada de 1º de outubro a 30 de novembro. Essa é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais acreanos que criam animais. Faça sua declaração de rebanhos online ou procure a unidade do IDAF em seu município. Declare e proteja o seu patrimônio. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. E amigo, como é que faz para votar em Bocalom? É fácil, aperte 22, que é 22, e o verde para confirmar. Mas presta atenção no horário da votação, 6 da manhã até as 3 da tarde. Entendi, na hora de votar, aperte 22 e verde para confirmar. Dá até para fazer uma musiquinha. Na hora de votar, aperte 22 e verde para confirmar. Vote Bocalom 22. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Boletim TJ Acre. Olá, eu sou Júnior Barros. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. O Boletim TJ Acre desta quinta-feira, 3 de outubro de 2024, está no ar. O Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Acre realizou a reunião de setembro do Comitê de Justiça Restaurativa Norte-Nordeste do Conselho Nacional de Justiça, juntamente com o Tribunal de Justiça do Amapá. O encontro aconteceu virtualmente e teve como tema Alternativas Penais e Justiça Restaurativa, Resolução número 288 de 2019. Na oportunidade, a coordenadora do Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Acre e integrante do Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ, juiz Andréa Brito, ressaltou as práticas estabelecidas pelo Judiciário Acreano, que hoje atua em 5 eixos: educação, segurança pública, pessoa em situação de rua, socioeducativo, violência doméstica e sistema prisional. Dentre os projetos apresentados estão Educar para Transformar, que promove a cultura da paz nas escolas públicas, o Recomeçar, com a formação de agentes socioeducadores, e os grupos reflexivos para homens, voltados à reeducação de autores de violência doméstica e familiar. Além disso, a juíza destacou os esforços do Centro de Justiça Restaurativa para executar a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, bem como sobre o termo de cooperação assinado entre o Tribunal de Justiça do Acre e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre. Por fim, após amplo debate, houve uma apresentação do juiz Cláudio Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná, autor do livro Audiências de Custódia, ressignificando vidas sobre as lentes da justiça restaurativa. A justiça restaurativa busca promover a reconciliação e responsabilizar de forma construtiva. O Poder Judiciário do Acre atua com a justiça restaurativa porque esse é um caminho que valoriza a dignidade humana e busca soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Todos merecem ser ouvidos, compreendidos e tratados com igualdade. As decisões judiciais precisam ser efetivas, Assim, juntos podemos construir uma sociedade baseada na compreensão, na solidariedade e paz. A justiça restaurativa é um passo em direção a um mundo melhor. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social. Mais de uma em cada cinco pessoas empregadas sofreram violência e assédio no trabalho, seja físico, psicológico ou sexual. O assédio moral é uma conduta abusiva e repetitiva contra a pessoa no ambiente de trabalho. Esse tipo de prática acontece entre chefes e subordinados, e a vítima pode ser tanto um quanto o outro. Acontece entre colegas de trabalho e dentro das instituições ou organizações. O assédio sexual é usar a posição hierárquica superior para constranger alguém com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual. Ambos os tipos de assédio são condutas difíceis de detectar, mas causam estragos à dignidade e à saúde da vítima e de toda a sua rede de relacionamento, desde colegas, amigos, até a própria família. Respeito e cordialidade no ambiente de trabalho são essenciais. Uma campanha pelo trabalho digno, seguro e sustentável da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social. A primeira turma recursal do Sistema de Juizados Especiais decidiu negar a apelação de uma empresa aérea, mantendo assim a obrigação da companhia a realizar transporte de animal de apoio emocional de uma paciente acometida de depressão e transtorno de ansiedade generalizada. A decisão de relatoria do juiz de direito Clóvis Augusto considerou, entre outros, o direito constitucional de acesso e manutenção da saúde, as previsões do Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito ao bem-estar dos adquirentes de produtos e serviços, além da não comprovação de afronta à regra de segurança em voos domésticos. A sentença foi fundamentada no direito constitucional à saúde, nas comprovadas condições médicas sofridas pela autora, bem como no fato de que o animal, ao contrário do alegado pela empresa, não representa risco à segurança. Segurança dos voos. Inconformada, a companhia aérea apelou à primeira turma recursal do Sistema de Juizados Especiais, requerendo a reforma da sentença, sustentando que o peso do animal e da gaiola de transporte ultrapassam o limite de bagagem permitido nos voos, reiterando que a presença do cão de apoio emocional da autora apresenta risco à segurança das aeronaves. Ao analisar o recurso nominado, o juiz de direito relator entendeu por rejeitar as alegações da empresa, sustentando que a empresa não comprovou nos autos do processo o alegado risco à segurança nos voos, em função da presença de animal de apoio transportado em gaiola de retenção. O magistrado relator também destacou que no artigo 6º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, prevê que os compradores de produtos e usuários de serviço têm direito garantido à proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, o que, segundo o relator, se aplica no caso da autora da ação. De maneira semelhante, o magistrado rechaçou a argumentação da empresa apelante de que o peso do animal somado ao da caixa de transporte ultrapassa o limite permitido de bagagem, que atualmente é de 10 quilos, esclarecendo que, mesmo que o patamar de peso seja ultrapassado, o excesso não acontece de maneira desproporcional nem desarrazoada. Os demais membros da primeira turma recursal do Sistema de Juizados Especiais acompanharam a unanimidade o voto do relator, mantendo por consequência a sentença lançada pelo primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco, inalterada por seus próprios fundamentos. Você sabia que a segurança online é tão importante quanto a segurança no mundo real? Proteja-se contra o crime cibernético com algumas dicas simples. Mantenha suas senhas seguras e evite compartilhá-las com estranhos. Proteja sua privacidade online, proteja seus dispositivos e esteja atento aos sinais de atividade suspeita. E lembre-se, pense duas vezes antes de clicar em links suspeitos ou baixar arquivos desconhecidos. Proteja-se online e ajude a criar um ambiente virtual mais seguro para todos. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social. Na busca por uma justiça cada vez mais célere e acolhedora, o Poder Judiciário do Acre vem reformulando procedimentos para a melhoria do atendimento ao público. A administração do TJ Acre entrega à população na Cidade da Justiça, em Rio Branco, o Portal de Acolhimento ao Cidadão. O local contará com toda a estrutura necessária para uma verdadeira mudança de paradigma no atendimento ao público, com a finalidade específica de diminuir o estresse comum vivido por pessoas que têm demandas na justiça. É o Poder Judiciário do Acre garantindo justiça para a paz social e contribuindo significativamente para o bem-estar de todos. Instituições de ensino superior, defensorias públicas e promotorias de justiça, instrutores de mediação e conciliação, advogados, além de outras pessoas físicas e jurídicas, podem se inscrever até 8 de novembro ao 15º Prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça. O prêmio reconhece iniciativas autocompositivas desenvolvidas pelo Judiciário e representantes da sociedade civil que contribuam para a efetiva pacificação de conflitos e para a consolidação da política judiciária de tratamento adequado de conflitos. O prazo de inscrição, que se encerraria no dia 27 de setembro, foi prorrogado também para a inscrição de tribunais e magistrados. Neste caso, as práticas devem ser inscritas por meio do portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário, para concorrer nas categorias Tribunal e Juiz Individual. A decisão de ampliar o prazo foi tomada pela Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ, para possibilitar sua ampla divulgação e oportunizar a participação de todos os atores envolvidos com a política. Juntos podemos criar um ambiente seguro para nossas crianças e adolescentes. Proteja, denuncie, eduque. Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Acredite, nunca é tarde para agir. Denuncie, eduque, apoie. Cada gesto conta. Denúncia Disque 100. Nunca é tarde para agir. Tribunal de Justiça do Acre. E a edição do Boletim TJ Acre desta quinta-feira, 3 de outubro, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, é só acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJAC. Produção, edição e apresentação, Júnior Barros. Reportagens, William Azevedo, Márcio Blainer e Miriane Teles. Coordenação de jornalismo, Ana Paula Batalha. Jornalista responsável, André Azílio. Obrigado por sua audiência e companhia. Tenha um ótimo dia e até amanhã. A sua tarde tem muito mais alegria. Oi, boa tarde. Yeah.

pedaço desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato, desejando a chuva, madrugada fria, esperando só. Tô tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com saudade de enfrentar o mundo e ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra com uma poesia em forma de canção. Desejando a chuva, madrugada fria, esperando só. Tô tão carente, feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com saudade de enfrentar o mundo e ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Embaixador e o Safadão. Não tem jeito, meu compadre. Vambora. Ela vacilou comigo e nós estamos aí, né? Tudo certo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vê se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora vem pintada de orelha, te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem me dá nada de olho, eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar, que ainda te amo. Difusora. Você liga e é só emoção. Escrevi minha própria história, minha força afasta o mal. Descendente da escola da vida, sou fiel à cartilha tradicional. A lição que você ensinava, hoje quem te ensina sou eu. Cedo ou tarde a verdade aparece, ela é nossa prece, sempre prevaleceu. Não adianta tentar me derrubar, e quem tentar pode até se machucar. O meu caminho é de luz, eu tenho axé, a minha fé vai me sustentar. A cartilha tradicional. A lição que você me ensinava, hoje quem te ensina sou eu. Se é verdade, a verdade aparece, ela é nossa prece, sempre prevaleceu. Não adianta tentar me derrubar, e quem tentar pode até se machucar. Meu caminho é de luz, eu tenho axé, a minha fé. Olha, meu sobrinho, ninguém. Não adianta